Não é, não é pra usar isso contra vocês, não. Embora há pessoas que digam o contrário, mas não é. Ele é jovem, tá? Ele tem um cabelo assim meio castanho escuro. Nossa, que cabelo bonito. Curtinho. Nossa, meio espetadinho. Muito bonito. Queria ter um cabelo assim. A barbinha assim por fazer. Tá meio castanho assim, com alguns fiozinhos já brancos, né? Ele aparenta ter ali uns 25 anos, mais ou menos. Né? Ele tá com uma plaquinha, né? E na plaquinha tá escrito Excursão Esquiadores. Obviamente tudo em russo, né? Porque a gente não consegue entender. Excursão da Juliana, que é metade russa. Isso é. Tô pensando aqui, vocês estão veterando a metade russa. Acho que tá uns 25%, talvez. Tem umas misturas aí. É tipo yoga, metade russa e metade japonesa, né? Faz pó de diamante. Ele tá segurando a plaquinha assim, meio tremendo, tá frio pra caramba. Ele tá todo encapotado, tá com aquela touquinha de pele, tipo Chaves, que tem um cobertorzinho de orelha assim. Cobertorzinho de orelha. Segurando lá a plaquinha, esquiadores. Quando você elogia ele... Obrigado, senhorita. Vocês são os esquiadores? São os esquis. Ah. São os esquiadores. Muito bom, muito bom. Eu sou o Yuri. Você faz história? Volta a fita. Eu sou o Igor. É um prazer conhecê-los. Tanto o Yuri como o Yuri. Aí o Yuri se apresenta. Eu sou o Yuri. Também. Somos três. É um prazer conhecê-los, Yuri, também, e somos três. É o bonequinho da Frozen, né? Bom, vamos, o veículo está lá atrás, lá fora, na estação. É muito longe? Não, perto. Onde estão suas coisas? Estou comigo, tá tudo comigo. Tudo nas costas? Nas costas. Tudo nas costas? Beleza. Ele olha para vocês, alguém precisa de ajuda? Acho que não, né? Vamos, me sigam, por favor. Vai fazendo gestinho assim como eu vou andando. Ele tem uma estatura modesta para um russo, tá ali meio pequenininho. E ele vai andando a passos ligeiros assim, atravessando todo o hall da estação de trem ali, tem alguns bancos, tem algumas pessoas ali congelando de frio, esperando a hora de embarcar no trem. Tá? E quando chega lá fora, vocês olham e procura o veículo de vocês, né? E ele aponta para um caminhão do exército. A gente vai entrar nisso? Sim. Por favor, acomodem-se. Tá bom. Você tem alguma relação com o exército? Ah, não, não mais. Não mais. Quanto tempo faz esse não mais? Eu já tô entrando. Bom, fiquem à vontade. O caminhão é de vocês. Quer dizer, na verdade é meu. Mas eu hoje faço dele a casa de vocês. Ah, mas eu queria um caminhão desse, hein? Sim, muito bom, muito bom. É muito bom, né? Posso te arrumar um vendedor? Oh, é isso? Consigo um pra você, se você desejar. Oh. Mas vai precisar de muita vodka. Não, pé. Pra conseguir um caminhão como esse, tem muita vodka. Aliás, eu tenho aqui, alguém gostaria? Vocês parecem com frio? Quero. Sim, é sempre bom. Ah, então está bem. Espera aqui. Eu estou bem, sim. Eu gostaria de ter uma dúvida. Nós estamos entrando no caminhão com alguém aqui. Não existe lei seca. Ah, sim? Por quê? Não existe lei seca na Guerra Fria. Por quê? Aqui é Rússia? Acho que estamos onde? Nos Estados Unidos? Então... Vou pegar uma pequena dose para cada um de vocês. É que ele estuda história. Ele vai, entra assim na cabine do caminhão, né? Puxa assim um caixote de madeira e ele vai catando garrafas de vodka e vai jogando uma garrafa para cada um de vocês. Aqui, uma pequena dose para cada um de vocês. Pequena dose, uma garrafa. Muito obrigado. Não misturem com água. Tudo que vocês misturam com vodka fica mais forte que vodka. Uma garrafa de vodka. Podem anotar na ficha de personagem de vocês, que vocês têm cada uma garrafa de vodka. a gente jogar aventura de pirata, vai ser garrafa de cu. Bum. Bem, acomodem-se. Eu vou na boleia. Alguém gostaria de ir na boleia comigo? A boleia é a cabine do caminhão. Que atrai. Prontamente não. Não. Vai? Por favor, como é seu nome? Zinaida. Zinaida? Fique à vontade, Zinaida. Sente-se. Tem mais vodka aí se você quiser. Eu comento. Aproveita e pega uma para mim, por favor. Ele pega, abre. Dá aquela bolada. Esta viagem será muito boa. Vamos. Liga o caminhão. Faz aquele barulhão. Solta aquela fumaceira preta para trás. A gente tem alguma ideia do caminho? Deixa tudo pro guia. Deixaram tudo pro guia. Né? Você tem uma noção aproximadamente de onde que é o caminho. Tá? Porque você tem navegação. Você é alguém que entende geografia. Basicamente vocês vão ir até uma montanha chamada Colat. Colat, alguma coisa. Colat, Chiaco, ou qualquer coisa parecida, não sei falar russo. E essa montanha, na verdade é uma cadeia montanhosa, tá? E esse é um ponto de esquiagem, tá? Esquiamento, esquiação, sei lá. Um ponto de esqui, um ponto de esqui, né? Vocês vão subir essa montanha e aí vocês vão continuar no topo dela e vocês vão descer, passar num passo que é uma região mais baixa para cruzar um riachinho, certo? E pegar uma montanha atrás dela que é muito mais alta, que é onde tem uma estação de esqui, que é para onde vocês vão. Eu tô dormindo. Que é onde vocês vão se divertir ali. Eu tô dormindo. Esquiar durante duas semanas ali, de boa. A gente tem um lugar que a gente vai ficar. Hã? Tem uma cabana que a gente vai ficar. Todos vocês estão com barracas. Vocês podem ver que na ficha de vocês tem um kit de sobrevivência. Dentro desse kit de sobrevivência tem água, tem algumas porções de comida, tem panela para ferver neve e transformar em água, tem sal, não tem sabão. Tem barraca, tem saco de dormir. Certo? E o que você sabe, mais ou menos esse caminho assim por cima. Só que é um caminho que só mateiros, montanheiros experientes conhecem, certo? Por isso que vocês estão contratando esse Igor, que ele já é bem conhecido, bem experiente nessa região ali, ele sabe todos os caminhos que tem por ali. Você tem navegação. Então você vai jogar um teste de navegação mais inteligência pra mim. Um sucesso eu preciso. Quem tem história aí? Yuris? Vocês também vão jogar um teste de história mais inteligência. Entendeu? Então vocês vão somar quantas bolinhas tem de navegação ou história, quantas bolinhas tem de inteligência e vão jogar o teste. Cada bolinha dessa não dá. Cada bolinha não dá. No caso, Jeff, ele vai jogar. Ele tem três bolinhas pintadas de ofício, que é a navegação, então ele vai pegar quatro dados. Vai pegar quatro dados. São sete dados. Pode pegar mais aqui. Sete dados. Tira o celular daqui. Eu vou colocar na cadeira, mas é que eu tenho um suportinho, não sei se você põe um suporte, você põe deitado, deitado mesmo. Isso, erudição, história, mais inteligência. Só esperar. 5, 6, 7. 7 não, 8. Boa. Gente, tem sorvete, não esqueça. Não deixe o sorvete derreter. Pega um pra mim, Jeff. E por incrível que pareça, ele não está derretendo. Não deixe o sorvete. Tem que ir ainda? Não sei. Pega aí, vamos passar. Tirar os dados daqui. Deixa eu ver. Misturando. Ah, você misturou. Quem é o celular? Jeff? Eu acho melhor jogar na... Jeff, posso pôr seu celular no braço e esse daqui no... Pode. Mas aí fica de costas de você. Oi? Fica de costas de você. Não, levanta. Alô? Oi. Vamos usar a cabeça. Mas esse daqui... Yeah. Podem jogar seus testes. Pode jogar primeiro. Tem que tirar um? Um sucesso pelo menos. Perícias vocês têm aí, olha aqui nas habilidades, que darão a vocês conhecimento dessa região da montanha. Vê aí se tem alguma. E você também, Pedro. Se tem alguma perícia que daria conhecimento sobre a região da montanha. Não. Eu tirei um. Aí vamos ficar. Aí vamos ficar. Aí vamos ficar. Aí vamos ficar. Aí vamos ficar. Aí vamos ficar. Aí vamos ficar. Aí vamos ficar. Aí vamos ficar. Aí três sucessos, beleza. Yuri e Yuri. Você não se transforma em luz. É como se parecesse uma imagem e transforma-se em luz. É, então, eu tive um sucesso mesmo. O sucesso era o abraço de logo. Ok, passou o Yuri. A minha daga eu guardo. Ok, Yuri 2. Agora eu ganho 2. Mas só que ele é tipo. Aqui em cima da minha. Sobrou sorvete. Além de intimidar, te ajuda na resistência, fica mais forte também. Um sucesso é suficiente. Não tem como eu vou ser. Um sucesso suficiente. Ok. Devolveu o que pra ele. Se você quiser efeito de interpretação, pode levar. Se você inclusive quiser. Beleza. Então vocês estão viajando, caminhando, nessa colegiando, vai pra cá. De vez em quando ele dá umas manobras, como se ele desviasse alguma coisa, vocês são jogados de um lado para outro assim, com violência. Né? Enquanto vocês estão ali. Enquanto vocês estão ali naquela desgraceira de caminhão, no meio do frio, né? E vão conversando ou tentando dormir, né? Tanto os dois Yuris quanto. Quanto o Zinaida comenta com vocês que a região para onde vocês estão indo, tá? É uma região selvagem que nós passamos. Que vocês podem encontrar ali tudo quanto é tipo de criatura selvagem, incluindo grandes ursos. E mais que isso, existe uma reserva indígena ali. Eu estava dormindo, mas consegui, porque eu estava com a flechada. Não, pode pegar. Eu percebo, ele estava na frente, né? Então, falo com os dois, eles sabem. Mas podem. Só tem cuidado para não cair aqui. Vocês acham que é de boa? Mas a ficha de vocês. Qual é a tribo que tem? Eu tenho um conhecimento sobre isso. Tribo Manso. Eu posso rolar um dado pra saber se eu falo pra ela se é perigoso ou não? Sabe, esse teste já foi chamado pra isso também. Você é pacífico. Eu acredito que... Eu acredito que pensando na tribo, não tem nenhum problema, já que eu estudo eles. Eu estudo eles há muito tempo e eles estão em extinção de tão pacíficos que eles são. Com relação à montanha, acredito que como todo mundo é alpinista, todo mundo possa dizer. Então, entendo que vale seus estudos. Desculpa se eu sou cético. Desculpa. Amiga, eu sou racional, eu estudo eles há muito tempo. Não me importa. A gente também acompanha eventos maiores. Beleza, tem até uns índios mansos ali, vocês sabem agora. Como todas as tribos indígenas, são ligadas às tradições espirituais, à natureza e tudo mais. É isso. É a informação que vocês conhecem dele. Eles vivem isolados, são pacíficos. E estão se extinguindo, cada vez tem menos espalhados por aí. Inclusive, deve estar na sua ficha aí, uma do outro, um de vocês fala mansa, acho que é você. Eu, é por isso que eu perguntei. Fala de uma vez. Ok. Tá morrendo um mundo já. Quase não tem mais mansa. É um homem manso que foi proposto. Chegou o soldado. Nossa, você não sabia o que foi. Aconteceu. Bom, vocês viajam. Viajam por várias horas. Passa a madrugada inteira. E o Igor tá lá dirigindo aquele caminhão. O dia amanhece e o Igor continua dirigindo o caminhão. Posso lá? Questão de tempo de sol. Sim. Qual o nome do Igor? Como chegar Hã? O sobrenome do Igor. Vamos. Ah. Aliás, não lembro que vocês falaram sobrenome. Não, todo mundo falou sobrenome. É que se fosse Karkaroff seria engraçado. Karkaroff? Por quê? Porque um personagem de Harry Potter se chama Igor Karkaroff. Ah, eu não lembro. Eu conheço um outro Karkaroff depois do Harry Potter. Mas não é Karkaroff. Bom, ele tá lá. E aí ele vira pra você e fala: pega mais um item, por favor. Estamos quase chegando. O que essa pessoa faz? A senhora tem um gradado cheio de vodka ali ainda. E durante a noite que vocês estavam viajando, ele secou uma garrafa de vodka. Você sente que ele se manteve acordado tomando aquela vodka. Usou a vodka pra se manter acordado. Repitamos, ele já era vodka russa. Você já tomou vodka russa? Já tomou? Meu personagem com certeza já. Por isso que não dormiu. Ele se manteve acordado, enchendo a cara de vodka. Tá, eu faço pra ele só. Falo pra ele maneirar um pouco. Não, não, não se preocupe, estamos chegando, estamos chegando. Realmente perguntei, eu tô falando sério, eu ouvi, assim. Vocês ficam 12 horas na estrada. É janeiro. Então, a gente tá no inverno. Vocês estão no inverno. Fica mais tempo. É noite direta. É. Noite direta. O céu já devia estar no sol. O sol já devia estar no céu. Se vocês estivessem em outra parte do mundo. Mas ali onde vocês estão. Não, vocês ainda estão dentro da cidade. Vai chegar em 10 horas da manhã, à noite. Como se fosse um desenho. E aí vocês finalmente vão encostando num lugar, né? E ele, olha, olha, estamos chegando, chegamos. Tum, tum, tum, começa a cutucar assim pra trás. Tum, tum, tum, chegamos. Acordem, chegamos. A gente tem relógio? Tem. Vocês têm relógio. Relógio da corda. Alguém viu o relógio da corda aqui? Da corda. É isso aí que vocês têm. Chegamos. É um relógio russo. É. E pulou pra fora. O caminhão em movimento? Não, mas não chegou? Calma aí, parou o caminhão. Chegamos. Tava dormindo, não sabia. Pulou pra fora. O lugar onde vocês estão é uma pousada de esquiadores. Está escrito Skye em cima. É a estação de esqui. E tem vários esquiadores que estão ali. Algumas pessoas indo embora, outros guias em outros caminhões militares. É, o Igor ele passa o caminhão numa freada seca, vai deixando rastro de pneus na neve. Né? Encosta o caminhão ali, já desce, larga a porta aberta, já sai correndo. Ah, Alexei! Camarada! Vai cumprimentando os amigos dele. Né? E larga vocês lá no caminhão. Não, é só o que vocês fazem. Eu vou atrás. Você cola nele. Quem mais fez isso? A gente chegou só na estação mesmo. Ele tá cumprimentando os colegas, né? Vocês não chegando, eles. Ele olha para vocês. Oh, camaradas, aqui meus camaradas também. Essa noite passaremos aqui até o tempo melhorar e amanhã seguinte, se o tempo estiver bom, nós seguiremos viagem montanha acima. Tudo bem? Então está ótimo. Enquanto vocês se encontram na cabana, eu vou conversar com meus amigos aqui, saber como está a montanha e tomar alguns colhas de vodka. Faz tempo que eu não tomo. Vodka. Aí, se vocês quiserem, tem mais no caminhão. Fiquem à vontade. Pode anotar. Os garrafas de vodka. Eu acho que todos nós deveríamos ir montar as barracas antes que piore. Agora tem uma cabana. Tem uma cabana. Essa cabana é uma... Não gosto de cabanas. É um barracão de madeira, tá? Imagina esse AT aqui, metade dele é essa cabana. Não tem paredes internas, tá? A não ser da onde são os banheiros. Tem um banheiro feminino e um banheiro masculino. Não é aqueles banheiros coletivos enormes, ou seja, tem que fazer fila para usar o banheiro. Não tem lugar onde tomar banho, tem água, mas é aquela água de poço que você tem que bombear assim. Né? E aí tem um um cara, quando vocês vão entrando, tem um cara que tá tentando bombear, o outro chega, não tapa nas costas, ele esquece, tá congelada, não vai conseguir tirar daqui. Então eu vou em frente, pra escolher o melhor lugar na cabana. E a cabana é assim, ela não tem camas, ela não tem quartos, tá? É um espaço comum. No qual vocês vão esticar seus colchões e dormir. E dormir ali. Exato, vou escolher se quiser armar a barraquinha ali pra ficar um pouquinho mais confortável, poder tirar blusa, esse monte de vestimento que vocês têm pra ficar montado dentro da cabana, só assim ficar um saco dormir, também é possível. Inclusive tem várias barraquinhas montadas lá dentro. Nossa, uma cabana muito grande. É uma cabana bem grande, metade desse aqui. Mas que eu tenho turno mais umas pessoas, mas eu tenho conhecimento da região. Ok, eu realmente vou primeiro para escolher o melhor lugar na cabana. Certo. Ou seja, nenhum lugar perto, atrás da porta, nem embaixo de nenhuma janela. Perfeito, você é um lugar tranquilo ali. Muito afastado obrigado. De janela, afastado de porta. Né? Para você, vocês conseguem se acomodar bem. É todo mundo surpresa que tem mim. Fica dando uma volta. Eu vou montar minha barraca. Ok. Beleza, monta a barraca, eu faço muito tranquilamente. Mais alguma ação? Então, irmão. Monta a barraca. Deixa a mochila pessoal e eu vou sair lá fora, quero olhar o fora da cabana. Junto com a Ludmilla ou sem a Ludmilla? Eu tenho uma dúvida. É... Ok. O quão longe a gente tá da tribo indígena? Como? Da tribo indígena, o quão longe a gente tá? Da tribo em dias de viagem. Eu acho que eu vou... pegar meus estudos e ficar dando uma olhada. Certo. Mentira. Eu vou sair, vou conversar com os guias da região se eles sabem alguma coisa sobre eles, alguma história ou informação. Certo. No kit de sobrevivência tem água. Tem água. Tem água, se faltar água, você tem panelinha e tem um fogareirozinho. Um tijolo de gás portátil, né? Pra você conseguir fazer a sua própria água. Vai ficar um pouco dor de barriga, mas serve. É que tem. É que tem. O objetivo não é uma água, mas é feito. Bom, então, vocês estão montando a barraquinha de vocês, tá lá na fila do banheiro, tá estudando. Conversando com pessoas. Montando a barraca também, quem tá circulando lá fora? Quem tá na fila do banheiro, quem tá circulando lá dentro, quem tá circulando lá fora e quem foi falar com eles? Os guias não precisam, mas vocês três vão fazer o primeiro teste de percepção. Dessa percepção é que vocês vão somar raciocínio e autocontrole. Tá tudo em cima ali na hora. Exato. Você só escuta botas muito pesadas passando algumas centenas de metros. Soma quantas bolinhas tem de raciocínio, quantas tem autocontrole. Oito ou mais é sucesso. Tá marcado isso, não? Eu tô lá pensando. Você vai fazer a pontada, começa a fazer a pontada. Dois sucessos. Não, vocês vão caminhando assim com algumas pequenas tochas, é padrão. Dois, passou. Principalmente quem três. Vai atrás. Boa. Só que tipo, vai entrar um certinho assim, depois cima. Por cima. Porque é cansativo que eu tava usando. Falou que eu sei que eu vejo. É, precisa ter dois cavalos na sua frente. Cinco sucessos? Cinco sucessos. Seis. Quatro sucessos. Mas com 10, né? Ah, não. Cinco. Dourou. Exatamente. Quando cansou, você vê que você pode pintar as mãos. Beleza. Já deu dois sucessos, você joga mais um. Joga mais um dado. Ali é seis. Joga mais um dado. Dois sucessos. E você, Yuri? Yuri 2 vai jogar pra mim. Yuri 2. O Yuri que estuda história? O outro também. Você joga um teste? Qual o seu vício? Eu saí assim. 3:30, 4 horas da manhã. Orgulho. Hoje vocês Sério? Eu fui checar, é por isso que eu fui checar. É, eu fui checar. Só virtude. Presença mais manha, pode ser. Ou presença mais persuasão. Ou presença mais socialização. O que eu tiver maior. O que você tiver maior. Presença manha, com a outra. Persuasão ou... socialização. Onde que tá isso? Embaixo. Abaixo de persuasão. Tá, quantos sucessos? Dois sucessos também. Persuasão. É uma construção de seda. Quatro sucessos. Quatro sucessos. Beleza, todo mundo passou até se confundir. Certo? O que está circulando ali? E aí você passa por entre as barracas, as pessoas estão conversando. Você escuta, tem uma conversa meio estranha. Enquanto você está no banheiro, dois caras estão conversando ali. Ah, que droga, essa fila, eu quero ir embora daqui logo. Perigoso, já tem que ir embora, depressa, depressa. Eu acho que eu vou embora assim, muito bem. Não vou esperar mais. Mas por quê? O que aconteceu? E aí o outro começa a explicar o que aconteceu. E lá fora, você está se informando. E aí você escuta o outro e o chegando para conversar, bater um papo com os guias, perguntar, e aí galera, como é que tá a coisa? Como é que tá a montanha hoje? Que notícia vocês trazem do norte? É mais ou menos essa sala. E aí o Igor, o guia de vocês, fala, pouca coisa, então espalha para os outros. E aí começa a... E aí todos vocês escutam um relato mais ou menos parecido. Todos os outros esquiadores que estão ali, eles estão assustados e apreensivos. Porque um grupo que voltou no dia anterior da montanha, que está desesperado para ir embora agora, está extremamente assustado, porque eles disseram que avistaram um yeti, um pé grande, um abominável homem das neves. Cético? Gosta disso. E eles falam com convicção que viram o Yeti atravessando essa montanha e estão morrendo de medo disso. Os caras estão querendo filmar o mais depressa possível. Eu tento conversar com a galera que tá, que eu tô ouvindo. Oi, escutando. Prometer? É que eu tô escutando que vocês estão meio apreensivos. Sim, sim, sim. Vocês têm provas? Você ainda é ótimo. Eu vi, os meus olhos. Você viu? Sim. Você pensou esse tempo todo falando que você viu? Eu deveria ter tirado uma foto, mas... Você tirou? Não. Tinha que ver. Ele vinha. Não, mas ele estava lá. É perigoso. E ele fazia barulho? Fazia. Que barulho? Ele estava a quanto distância de vocês? Ah, devia estar a uns 100 metros, mais ou menos. Nossa, devia ser muito estranho. Com certeza. Por isso que estou indo embora. Não volto nessa montanha nunca mais. Vou seguindo em frente. Boa sorte a vocês. Obrigado. Você vai subir a montanha? É, eu gosto de pé grande. Foi um prazer conhecê-la. Lerei nos jornais sobre você. Eu viro pro Igor e falo, vamos pensar positivo. Essa coisa de pé grande não existe. Com certeza... Eles devem ter se assustado com alguma árvore ou algo assim. Eu também acho. Mas para pra pensar. Se existir, a gente vira. Podemos ficar ricos. Muita vodka. Muita vodka. É isso. Vamos conseguir muita vodka. Exato. Aí eu começo a pensar. Interessante, importante. Não conte para os outros. Tudo bem. Vamos guardar esse segredo. Vai ficar entre nós. Vamos tentar guardar esse pé grande. Eu acho uma ótima ideia. Perfeito. Eu vi junto com o pessoal lá também, perguntam onde eles viram. Mas explico que é só mais uma criação vizinha. Fica tá muito encantado em conhecer mais uma criação divina e vai ser muito bom isso. essa fé. Um deles olha pra você. Criação divina? Pois foi o próprio Chifrudo que criou aquela coisa. O Chifrudo é uma criação divina, esse Deus deu o dom da criação, porque você encontra isso. blasfêmia, o cara começa a se convencer. Eu vou embora daqui, com licença. Vai se afastando. Preciso de uma vodka. Eu sei muita perseverança, força de vontade, saio do banheiro na hora e entro na cabana. Os caras olham assim. O que deu? Ficam curiosos. E aí você volta pra cabana, mas eles não vão importunar você. Bom, passa um tempo, vocês estão lá dentro, né? Abre a porta, entra aquele vento gelado lá dentro, né? Entra o Igor, acompanhado de um Yuri. O outro Yuri fala fora ainda. Acompanhado do Yuri 2, né? Pessoas, boas notícias. O tempo está melhorando. Uma nevasca forte tinha atingido a montanha esses dias, mas conversei com os meus amigos, eles estavam no alto da montanha e viram que o tempo está melhorando e poderemos subir a montanha logo amanhã de manhã. Eles falaram que viram que estava bom. Sim, o tempo estava muito bom. Estava muito bom. E eles foram lá e... Viagem perfeita? Sim. Boa. Perfeito. Vamos lá conversar. Vou ficar por fora. Obrigado. Ainda. É porque ela não teve saiu o diagnóstico, né? Quando sair. Bom, vamos brindar a isso. Amanhã vocês farão a viagem mais divertida de suas vidas. Eu bebo a isso. Um brinde, vodka. Uma garrafa de vodka. Eu vou na barraca conversar com ele. Ok. Cola. E você vai. E é um deles. Eu falo meio apreensivo, sim. Nada diferente, mas. De maneira apreensiva e tenta desviar. De maneira apreensiva, eu pergunto se você pegou uma coisa estranha lá. Sim, eu não vi, mas estão falando que. Tá tendo um homem pé grande aí, coisa absurda, você acha? Você acredita nisso? Eu escutei a mesma coisa no banheiro, mas não fiquei a mesma coisa. Mano, fake news. Invenção dos americanos. Invenção dos americanos, certeza. Porque assim, ninguém tem foto, ninguém tem prova, ninguém nem sabe a base do negócio. Mas falando sobre o conversei com os caras, e esse relato deles é tipo: ai, o bicho tava longe, não sei, não vi muito bem. Eu acho que você não precisa ficar. Não, é só um vídeo. E outra, tipo, a gente tá na Rússia, a gente devia estar acostumado com isso o tempo todo. Provavelmente é um urso. É, provavelmente. Um urso. Tá aqui. O Yuri 3. O cara matou a porta. Ele vira, olha pra você, mas. Será que ele tem perigo mesmo? O que você tava fazendo na missão? É, eu tava passando perto aqui, eu escutei. Vocês acham que ele tem perigo mesmo? Ah, se for um urso? A gente pode ser atacado. Ah, se for um urso... Presença do exército, mais ou menos. É, eu acredito. Porque assim, o lugar que, a gente, que todo mundo passa, todo mundo esquia, vai ter urso assim, já teria fechado o lugar. Mas o lugar ele fica no meio das montanhas, o céu livre, é aberto. Eu acho que não tem ninguém fechou nada. Vai fechar as montanhas? A gente não tá na China, não tem muralha aqui. Mas... Ah, olha, eu tenho uma besta. Você tá armada? Lógico, você quer que eu já exatamente por isso. A gente tá nas montanhas, é um mundo aberto. A gente tem que estar preparado. Nossa. Fuzil de caça. Fuzil de caça? Gente, eu só vim com um canivetinho. Ele mostra pra vocês um canivetinho. Então, simples, não é um canivete suíço ou russo. Esse é um canivete russo mesmo. Então fica atrás da gente. Vai dar sossego, velho. Tá bem. Não, a pessoa ali está preparando uma comida, uma sopa, acho que eu vou provar com eles. Alguém quer um pouco? Ah, se tiver aí. Eu vou lá. Ele vai, pega umas panelas de sopa, a pessoa está fazendo um sopão ali, um tachão de sopa. Ele pega uma panela de sopa, leva para você. E vai oferecendo sopa para cada um de vocês. Vocês tomam? Sim. Ele oferece sopa para vocês, sopa quentinha, gostosa, nutritiva, legumes, tem umas batatas, umas beterrabas ali. Pergunto pro meu amigo Igor o que ele acha da sopa das montanhas. Qual a opinião dele? Melhor que o vodka? Ele toma? Não fala uma besteira dessa? Isso aqui é a hora? Oi? olha o grupo. Eu entendi agora. O que você falou? Melhor com vodka. Sim, sim. Melhor com vodka. Agora está boa. Sopa deliciosa. Não posso ajudar nisso. Vai tomando, tomando, tomando. Vira a sopa e ele... Bom, me acordem às 5. Toma pra trás e... Começa a roncar. Apaga. O jejum durou durante 12 horas seguidas. E deu apaga. Dormir? Uma outra ação? Dormir. Checar meus papéis mesmo. Checar seus papéis? É, ver se eles estão, tipo, preservadinhos, sabe? Porque frio. Que papéis são esses? Não posso? Ah, eu não posso acrescentar mais coisas, né? Nossa, eu quero saber que papel que é. Ah, dos meus estudos da tribo lá. Ah, tá, é porque boa. Meu interesse são é bem mais. Secos. Não, só pra ter certeza. Quando tá frio, é seco. Galera, pode descer! Tem algum mapa da região? Mapa? Tem, na cabana tem um mapa pendurado assim. E aí tem um mapa na montanha marcando algumas trilhas, marcando onde fica a tribo indígena, marcando alguns pontos para esquiar, marcando o rio, o passo que atravessa o rio. Certo, beleza. Você vai tentar decorar o mapa? Tem memória idética, né? Porque tu combina essas duas habilidades. Maldição. Beleza, você olha o mapa assim, você vai memorizando ele de novo. Você é o único que está acordado nesse ponto. E mais o Yuri 2 que está estudando seus estudos. Madrugadona. Desculpa interromper, mas o que bom senso faz? Bom senso faz? Pra gente não tumultuar o jogo, eu vou quebrar a regra. Eu ignoro o que tá aqui no livro. Eu vou simplificar a regra. Bom senso. Sempre que você quiser, você... É tipo uma intuição. Uma intuição pro bem, assim. Tipo, tem uma intuição pro bem. Tá, sucesso. Tá. Sempre que você quiser, você vai fazer um teste de percepção. Tá? Sempre que quiser não, uma vez por dia. Teste de percepção. E pra saber se vai ter algum evento cataclísmico, alguma coisa assim. Se você passar nesse teste, você vai ter uma revelação, tipo, profética do mestre. Todo momento que eu acordar na minha vida, então eu posso chegar e fazer, quero ter uma visão do futuro. Todo momento da sua vida que você acordar, você morreu. Tudo bem, então eu vou dormir. Ok. Não, beleza. Tá estudando os livros, tá estudando o mapa, os demais todos dormindo. Madrugada, a porta abre, entra um vento gélido que vai congelando a superfície da pele de vocês, os pelinhos do braço, estão todos branquinhos. Os demais que estão dormindo, todos vocês podem jogar um teste de raciocínio mais autocontrole, com menos 3 dados, para ver se vocês acordam com esse barulhão. Raciocínio mais autocontrole. Vocês não precisam, porque vocês já viram, já estão acordados. Raciocínio mais autocontrole, tendo um sucesso, passa. 2. Subtraiu 3 dados do teste? Continua lá fora? E aí eu dormi na cabine do caminhão. Joga também o teste. O que eu tenho que jogar? Raciocina mais autocontrole. Com sucesso, mais de 8. Mais de 7, na verdade. 8 pra cima, sucesso. Raciocínio mais autocontrole, mais menos 3. Menos 3, isso. Eu peguei 2 e estourou. 3, na verdade. Estourou. 3. 2. Estourou 1. Estourou 2 sucessos, né, até agora. 3 sucessos. Nossa, todo mundo passou então. Ainda falta eu jogar pra lá. Estoura. Estourou um, pode jogar mais estourou um. Estourou um, bicho. Estourou! Vamos lá. Você consegue enxergar lá dentro? 8. 3 sucessos. 3 sucessos. Os dois que estourou esse. Ah, tá. 3 sucessos. A gente tem janelas, tá? Elas não funcionam muito bem, mas algumas é dá pra ver. É que eu acho que o ar-condicionado não é melhor pra vigiar fechado. Ar-condicionado. Que ar-condicionado, então? Não tem. Ah, certo. Ventilador. Você acha que dá dois? É que eu esqueço as do coisa. Ainda que melhorou, que colocaram mais um, que era só esses dois. Era essa? Não, na verdade era só um, que esse não funcionava. Pô, era essa sala que a gente tem sempre. Bom, todos vocês acordam com aquele barulhão. Tadam! Entra um cara, montanhês, vestindo peles de urso. Ele entra pisando duro. Olha, pra você que tá sentado ali estudando os seus papéis. Se vira, vai se sentando. Para. Olha pra porta, olha lá fora. Olha no caminhão, encara você. Tá no caminhão, dá aquela encarada pra você assim. Bate a porta. Blum. Aí ele vai, chega assim, pega uma concha assim, cheira a sopa. E aquela sopa, tá horas ali, já tá gelada já. Né? Cheira aquela sopa, toma uma golada, toma mais outra conchada da sopa, joga ali dentro. Passa, olha você, tá olhando pros mapas. Vai esquiar? Eu gostaria de ver. Não faria isso se fosse você. Eu escuto isso. Eu me viro. Você acha que perda de tempo? Vou ter que pegar tempo. Eu pergunto. Por quê? Aguarda. Ronda essa montanha. E aí quando ele fala, a porta é ronda essa montanha, você escuta. E aí vocês olham assim, todo mundo assustado, olha pro Yuri 3, né? Ele sai da barraca dele. Na barraca do lado, né? Toda aquela sopa que ele tomou, vodka, sabe mais do que ele comeu anteriormente. Né? Isso é uma poça. Vômito e sangue junto. Ele fica segurando a barriga. Ai, que dor, que dor. O cara, ele para, ele olha. A morte está sobre ele. Eu não vou ficar aqui. Vai até o fundo da cabana assim. Ele vai numa barraca que estava armada lá. Abre o esquema da barraca. Entra dentro, pega uma mochila velha. Enfia nas costas. Pega um rifle de caça, coloca nas costas também, vai virando, saindo. Eu não ficaria aqui se fosse você, disse. Você vai morrer. E aponta pro Yuri 3. Se vire, vai saindo da cabana. Abre a porta, faz aquele escândalo, fecha a porta, né? Vai, passa no caminhão, bate na janela do caminhão. Tá indo embora? Tá aguardando o pessoal pra gente ir embora. Não tem esse tempo. A morte está vindo. Pega e vai passando por você e vai indo a pé mesmo, meio escuridão. A morte é só um presente divino, amigo. Vai na fé. Ele para, ele olha pra trás. Presente? Que bom que pensa assim. Pelo menos não vai se decepcionar. Ele vai indo embora. Pelo menos não me decepciona. Tchau. Quem que fez a gente vir pra cá? Você. Eu? É. Não devia ter feito isso. Esse dinheiro aí, ó, já tá ficando caro pra mim, porque eu tô enfrentando já. Uma cética? Fica medindo o quê? Não, o cara vomitou ali do lado. Não, o Yuri 3, ele tá passando mal. Não, não sou obrigada. Alguém tem medicina? Eu. Alguém sabe alguma coisa de primeiros socorros? Pode dar uma olhada nele? Joga um teste de medicina aí. Medicina mais inteligência. Tá. Ou raciocínio pode ser também. Se tiver maior. Tá, vou dar no mesmo. Dá no mesmo? Beleza. Meia hora. quanto deu? Deu um sucesso. Um sucesso, beleza. Você faz um exame no Yuri. No Yuri 3. Né? Você olha, vomitou sangue, você aperta assim a barriga dele, se contorce de dor, você vai e cheira o vômito dele, cheira horrível. Né? E aí você conclui. Das duas, uma. Ou ele tá com problema de úlcera, alguma coisa assim, né? Ou ele tá com uma infecção intestinal, estomacal, assim, violentíssima. Eu acho que ele pode estar com um problema no intestino, possivelmente por beber muito e talvez ter comido alguma coisa estragada mais cedo. Acho que talvez ele vá melhorar depois de um pouco de repouso. Ah, eu espero que sim. Mas isso explica o sangue? Explica. Seria por causa da infecção no intestino dele. Vamos ter esperança, então. De manhã você com certeza vai estar melhor. Ai, tô mal. A sopa tá estragada, eu acho. Faltou vodka. Como que é a vodka? Ele pega dele pra dormir assim. Passa sem incidente, as horas vão passando. O cansaço vai se abatendo sobre vocês. Alguém tem ocultismo pra talvez ver? Ocultismo? Ocultismo pra ver se lançaram uma praga. Tenho, mas eu não tô interessado. Bom, as horas vão passando, o sono vai se abatendo e vocês pouco a pouco vão cedendo a ele e adormecendo. Como que eu sou cética e eu tenho ocultismo? Isso que eu pensei. Você conhece, mas não acredita. Ah, tá. Então é bem isso. Eu não tive interesse pra ver. Beleza. As horas passam. Amanhã vem. O sol finalmente aparece. E o Igor vai acordando vocês. Vamos, vamos, vamos. Hora de partir. A montanha nos aguarda. Eu quero fazer um teste de bom senso. Bom senso? É, passa. Dia. O que eu faço? São só os dados? Você vai jogar um teste de raciocínio mais autocontrole. E bom senso. Não. Porque tem quatro bolinhas. Não, o bom senso ele só te permite entendi. Fazer o as teste. Quatro bolinhas é a soma de raciocínio e autocontrole. Isso. É isso? Isso. As quatro não. Bolinhas é o custo da vantagem. Ah, é verdade. É. São cinco dados. Todo mundo tem bom senso, pode fazer esse teste uma vez por dia. Pode fazer uma vez por dia. Eu também posso. Quanto sucesso, Jeff? Dependendo do grau de sucesso, é a informação que você vai ter. Então, se for 5 sucessos, eu vou ter. Esse não contou. Eu acho. Não sei. Joga de novo. Que aliás, pega aí e joga, né? Gente, tá tudo no sangue por um real. Tudo, inclusive as minhas. Samba aí não. Ah, não é fruto, tudo com real. Não tudo, mas as coisas que são oferecidas. Tem mais esfirra. Dois sucessos. Só tem arroz preto, cremoso e pastel. Ah, uma vez por dia. Na verdade ele funciona mais para quem pedir de fazer carne, entendeu? Mas serve também para ter um alvura, alguma coisa assim. Quer fazer também? Não. Quer guardar para quando for fazer caca? Beleza. Certo. Dois. Um sucesso? Teve alguém que não conseguiu sucesso? Três. Dois. Dois. Quatro. Ficou um? Dois. Todo mundo passou então. Vocês escutam no meio da mata uivos ao longe. Uivos de lobos. Vocês escutam um ganido seguido do uivo. E seguido desse ganido vocês escutam rugidos. A selva tá solta. Eu penso que deve ser por isso que as pessoas estão achando que é um pé grande. Sim, tem alguma coisa atacando ali. Alguma coisa está fazendo estardalhaço. Eu pego minha arma, minha besta, e fico preparado assim pra qualquer coisa. Tá, ok. Ok. Beleza. Mais alguma ação? Todo mundo armado, todo mundo preparado. Eu vou dormir porque ação divina, ele tá lá só pra cuidar da gente. Ele tá lá só pra cuidar da gente e eu vou tirar um cochilo que eu tô cansado. Boa, boa. Um punhal também. É uma boa ideia. Eu tenho aqui. Igor, armado também. Ah, tá bom. E o Igor Nicolas primeiro. Ok. A gente já dormiu bastante. Ok. Então, vocês dois são os primeiros que ficam no turno, tá? Quem vai ficar depois? Quem mais? Você e quem mais? Vocês dois? O Igor? Eu e o Igor? O Igor e o Igor? Tá, ok. E a outra menininha que tá com vocês? Ah, deixa ela se decidir. Mas ela tá armada também? Tá. Ela tem uma faca. Vocês querem que o Igor fique de turno de guarda com quem? Não. Dois Yuris, um Igor. Yuri. Igor. Você que vai ficar com o Igor? Não. Vai ficar eles dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito com o Igor, nove com a menina. É isso? É isso. Exatamente. Eu tô dormindo, eu nem escutei a conversa sua. Eu já tava dormindo já. O que é que eu ia fazer com a faquinha também? Né? Não fazer nada. Ah, eu não tenho a coragem aqui. Tem fé. Então, eu tenho fé que se eu dormir vai dar tudo bom. Isso aí. Ok, vigiando. Vigiar e orar, gente. Ok. Beleza. Quem que tá no primeiro turno? Pega um D10 e joga. Um só. Os caras saber se dá par ou ímpar. Se der par. Par? Vocês ficam ali vigiando. Cerca. Não, um dado só, calma. Vocês ficam durante umas 6 horas ali vigiando e fica tudo tranquilo. Sem qualquer incidente. Eles continuam ouvindo uivos ao longe. Tá? Mas sem qualquer incidente. Passa o tempo do turno de vigia de vocês. Chega a hora de vocês acordarem a próxima dupla. Onde vocês jogam um dado? Deu ímpar. Não. Deu ímpar. Muito bom. No turno de guarda de vocês, a situação começa a se complicar. Porque vocês começam a escutar uivos se aproximando, rosnados, e também aquele rosnado mais alto que foi precedido pelo ganido de algum lobo ali, tá? E vocês começam a escutar barulho da floresta rangendo, as árvores rangendo, árvores sendo quebradas, e vocês têm a impressão de ouvir passos no meio da mata. Tá? Dá a impressão isso, que vocês estão ouvindo passos no meio da mata. Aquele ruído fica chamando a atenção de vocês e, assim, deixando vocês em pânico do que está acontecendo na floresta. E tá alguma coisa próxima, chegando perto de vocês. Joguem os dois no teste de raciocínio mais autocontrole. Raciocínio mais autocontrole. Vocês têm que ter pelo menos um sucesso. E os demais que estão dormindo também podem jogar esse teste, só que vocês têm que ter 3 sucessos pelo menos para conseguir passar no teste. Desculpa, João Pedro. Raciocínio. Mais autocontrole. Raciocínio mais autocontrole é a percepção. 2 sucessos. 2 sucessos, ok. Você ouviu uma coisa estranha. Que te chama a atenção. Estourou Dois sucessos. Vocês têm que ter 3 sucessos no teste. Fracassou? Continua dormindo tranquilamente. 1, 2, estourou. Foi a vodka. Esse é o... Hã? Só 90. 3 sucessos tem que ter. Mais do que 8 ou mais. Isso, 90. 9. Então, 9. Eu já tive os 3 e estourou 1. Caramba, você acorda com um barulho estranho no barraco. Estourou de novo. Puta que pariu. Agora deu. Ele acorda e tá falando tudo o que aconteceu. Deus me enviou uma mensagem. Precisamente. Três sucessos. Acordou também. Acordou aí? Yuri 2. Yuri 2. Tudo bem. Fica calmo, fica calmo. Ok. Vixe. O Nico lá também acordou. Também acordou? Nossa, todo mundo acordou. Raciocínio mais autocontrole. Tem que tirar 3 sucessos porque você tá dormindo. Senão você não escuta nada. Quantos? 3. Caramba, vocês têm os ouvidos afiados, hein? Estourou de novo. Ok. Ah, tá, legal. Então todo mundo acordou, é isso? Não, eu não. Só você que não. Só a Ludmilla que continua dormindo lá. Tá roncando até a Ludmilla. Vocês estão no meio do sono. E vocês dois lá, apreensivos com aquele barulho, aquilo que tá se aproximando ali da barraca e se decidindo se vocês acordam os demais, se vocês saem atirando ou se vocês simplesmente fogem. Tá? Quando um barulho chama a atenção de vocês dentro da barraca. Que? E aí vocês acordam com esse barulho estranho dentro da barraca. Você não. Acorda com aquele barulho estranho dentro da barraca, certo? E seguido esse barulho estranho dentro da barraca, vocês ouvem distante barulhos fora da barraca que chamam a atenção de vocês. Mas os barulhos dentro da barraca são mais fortes. Chamam mais a atenção de vocês. Tudo certo? Demorei porque eu passei lá pra ver como é que faz pra pegar a bolsa, alimentação. Ah, legal. Nossa, o cara é super gente boa. Maravilha. É, parabéns. Vamos pintar a bichete. Cadê a tinta? Cadê o sangue, Ju? No momento dentro de mim. A gente pode resolver isso facinho. Bom, vocês escutam esse barulho estranho. Esse barulho estranho, ele não é um barulho alto como o barulho que tá lá fora. Mas é um barulho que se destaca no ambiente silencioso dentro da barraca. E vocês imediatamente voltam a atenção para um dos cantos da barraca, onde está dormindo pesadamente o Igor, e onde, ao lado dele, vocês escutam algo como se fosse um murmúrio. Um murmúrio. Como se fosse uma reza, uma prece. Uma prece. Que não está vindo dele. Que não está vindo dele. Vocês olham... Nem dele. Nem dele. Vocês olham ao lado do Igor e está a Semyon, a outra mulher que foi com vocês, que ela deveria estar dormindo, né? Já ela tinha só uma faquinha de arma, né? Vocês colocaram ela para dormir, né? Só que ela tá acordada, abaixadinha assim no canto, se mexendo para lá e para cá. Murmurando algum tipo de prece estranha. A gente não entende. Porque é outra língua. Gente, eu tenho ocultismo, gente. Tem ocultismo? Eu tenho, mas joga o teste. Ah, que pena. Que pena. Não. Tem ocultismo? Pode jogar. Ocultismo mais inteligência. Também. Eu tenho ocultismo e ainda sou ocultista, eu devo conhecer o que ela fala, provavelmente. Então pode jogar também. São o quê? Você ainda tem um bônus da fé. Ocultismo e? Inteligência. Inteligência, 8 dados mais o bônus da fé. Joga mais um dado extra porque você tem fé. 9 dados. Tem fé o quê? Tem fé no tinhoso? Gente, esse daqui não estoura, não. Tem fé no tinhoso. É, 0, 0 seria o... Então, um sucesso. 9. Sério, só vai sair 3 aqui. 3, 4. Quanto deu aí, Nicolai? Esse aqui estourou. 1? 6 não, não. Estourou 2. Deixa os estourados de lado e joga os outros, só pra olhar. 6 é sucesso, 9. 5, 6. 6 é esse, é 6? Não, não. Esse é 6. Esse é 6. Tá me roubando. Agora esse é. Não me rouba, não. 6 sucessos, tá bom. 6 sucessos? Puta que pariu. Nicolai, você sabe que de fato ela tá rezando de alguma forma estranha. Você não sabe o que ela tá dizendo, mas você sabe que ela tá falando em latim. Hã? Eu não entendo, mas eu sei que é latim. Você sabe que é latim, mas sabe que não é coisa boa. Você, sua fé lhe diz, Deus mandou um sinal para você, algo errado está acontecendo. Ele falou comigo no sonho. Falou com você no sonho. Quando você olha a Semyon e ela está lá compenetrada, assim, ela tem uma espécie de um rosário de contas negras na mão, ela está segurando aquilo ali, indo para frente, e são os espectros de Hades, indo para frente e para trás ali, segurando aquilo ali, está como se fosse num transe, tá? E murmurando um mantra em latim. E as palavras que ela diz não são palavras boas. É como se ela estivesse invocando algum ser das profundezas. E ao mesmo tempo que ela fala isso, ela fala em latim, vene qui, vene qui. vene qui, tinhoso. É tinhoso. Esse tinhoso em latim que eu não sabia disso. Tinhosic. E ela tá invocando alguma coisa para proteger ela. Tinhosovski. Para proteger ela, porque ela tá com medo dos barulhos que vocês estão ouvindo no meio da selva. Ela tá invocando uma coisa pior para proteger de uma coisa ruim. Faz sentido. É tudo criatura do Senhor. Faz sentido, ela fala isso porque realmente. Ela acabou com um universo. É. Realmente é tudo criatura do Senhor. Ah, eu deixo ela lá na fé dela, porque apesar de eu ter a minha, eu não me ofendo para os outros. Ok. Embora eu tenha muito orgulho da minha. Aham. E aí eu... Se alguém ficou curioso em saber, eu explico para eles que ela estava na fé dela, alguma coisa satânica, invocando o tinhoso. Quando ele fala isso, qual que é a reação de vocês? Pode rerolar seu teste. 2 sucessos agora para conseguir acordar. Não. Ainda não. Qual que é a reação de vocês? 2 sucessos. Tá invocando demônio ali, é a fé dela, respeitem. O que vocês fazem? 2 sucessos. 2 sucessos, você acorda. Invocando o demônio, fé dela respeita. Você acorda nessa parte. Quê? Perdão? Não, Eu tento ver o que ela tá fazendo, porque eu... Quando você tá ali no meio do sono, você estica o pescoço assim pra dar aquela olhada ali, você vê que no chão ali, no chão da barraca ali, né, tem um pentagrama traçado com sangue. Tem alguns ossos e patas de alguns animaizinhos ali. Eu conheço isso. Joga aí. Ocultismo. Um sucesso? Mas era ocultismo e algo, não é? É inteligência, desculpa. Ocultismo é inteligência. Joga os dados pertinentes à inteligência. Já deu um sucesso, já foi bom. Eita. Ok. Ela tá fazendo coisa que você já viu num livro, rituais de invocação. né, para invocar um espírito protetor. Os livros que você leu alertam que se isso não for feito de maneira correta, com a fé necessária, que o espírito, além dele não proteger, ele ataca. É. Mas tipo... Certo. Charlatanismo. Olha, eu conto pra galera o que eu sei. Mamusca, mamusca, mamusca! Baba, Yaga, proteja-me! Ela grita. Baba, Yaga, morreu. Quando o povo lá do fundo da sala não deve estar entendendo. Quando ela grita isso, no meio da sua explicação de que ela está fazendo um ritual de charlatanismo ali, surge um gatinho. Surge um gatinho. Meu gato chama Papai Águia. E ele chama isso porque é a última coisa que você vê antes de morrer. Né? Porra. Tem alguém que não vai dormir hoje. Não mais. Não vai dormir mais. Tomou no quando ela faz isso, pum, dá um estrondo dentro da barraca, um vento, uma onda de choque que chacoalha assim a lona da tenda, certo? Lá fora a floresta, ela fica num silêncio, e ali onde ela fez aquele círculo traçado, aquele círculo arcano traçado com sangue, começa a subir assim uma luz avermelhada, que começa a se expandir diametralmente, fica no maior, maior, maior, e ali no meio começa a surgir uma criatura. Uma criatura gigantesca, ela parece ter uns 3 metros de altura, ela vem surgindo assim do chão, tá? Os dentes proeminentes assim pra frente, musculosa, peluda, com orelhas pontudas, olhos felinos, vem surgindo assim, conforme essa criatura vai surgindo, chamas vão surgindo assim da pele dela e começa a arder as peles de vocês, seus olhos começam a queimar, tá? Vocês estão na barraca, vocês estavam relaxados de boa ali pra dormir, protegidinhos do frio, né? Só com a roupinha de baixo, e aquilo ali começa a queimar o corpo de vocês, porque vocês não têm proteção alguma. Parece que é radiação que tá queimando vocês, como se vocês estivessem na explosão de uma bomba atômica que encerrou a Grande Guerra alguns anos atrás. É essa a sensação que vocês têm. A pele de vocês começa a queimar assim, começa a derreter. Tamanho é o calor que aquele ser emana. Eita! Hã? Pra? Escapar pode. Pode. E aquilo... ela olha assim... Baba, Yaga, proteja-me, proteja-me. Ele olha assim pra ela... Puff, enfia a mão assim, a mão dele é uma mão gigantesca assim. Pega a cabeça dela assim, como se fosse o meu punho assim. Segura assim, aperta o crânio dela. Começa a gritar... Né? Ele solta a cabeça dela, vocês notam que a cabeça dela está meio esmagada, ele enfia os dois dedos assim nos olhos dela, arranca os olhos dela. Ela cai para trás e se contorcendo, gritando desesperada. E imediatamente, após ele fazer isso, ele se vira na direção de vocês, dá um passo para fora daquele círculo e vai na direção de vocês. O que vocês fazem? Já vazou. Hã? É... Ok, não, beleza, beleza. Você pode fazer então um teste de esportes mais destreza pra tentar rolar. Você vai querer ficar dentro da barraca, fugir da barraca? Vai ficar fora da barraca em segurança. Vai cuidar dos cavalos lá fora. Ok, né? Como é que é o nome do teu personagem mesmo? Gabriel, eu esqueci. Hã? Zinaida. Zinaida. Zinaida já... Hã? Então, vocês olham a barraca, ela tá derretendo também, né? Destreza mais esportes. Jeff. E eu? Menos um. Atirar com essa besta? Armas de fogo. Mais destreza. Se afastar? No meu caso seria Deus. Pode ser Deus. Tá. Ok, corre. Bom, gente, a situação é assim, ó. Dedo no cu e gritaria. Vamos falar o português correto, universitário. Dedo no cu e gritaria. Porque a pele de vocês está derretendo. Esse universitário foi bom. Pele de vocês está derretendo. Se vocês ficarem mais um segundo naquela barraca, vocês vão virar uma pocinha de carne derretida no chão. Você atira. E eu tive um sucesso. Você teve um sucesso. E é um sucesso. Você dispara, puff, o virota da sua besta vai certeiro assim no peito da criatura, faz assim, tic, estoura e cai no chão. Ele se vira, olha pra você, vai expandindo aquela aura de calor ali, um vento. Um vento quente vai emanando dele. Tá? E rasgando a barraca e chacoalhando toda a barraca, a estrutura da barraca vai desabando, e ele vai indo pra cima de você com tudo, pra pegar você da mesma forma que ele fez, com aquela mão desse tamanho assim, indo na sua cabeça. Gente, aproveita que ele tá focado na Ludmilla, corre, né? E vamos. O que, que vocês fazem? Eu corro. Eu tô dando ideia pras pessoas. Aproveita que ele tá focado na Tipo, né? Foda-se um. Quem vai lutar? Eu apelo pro mentor. Ninguém? E pergunto pro meu mentor, que é Deus, se tem alguma coisa que eu possa fazer pra destruir. Mentor. Esse é o momento. Você vai fazer um teste então, pra mim. Deixa eu ver. Vamos simular um teste de fé. Não, teste de fé. Teste de fé. Vai ser um teste de autocontrole, perseverança, mais autocontrole. Presta a mesa. Presta a mesa. Ajudei eu agora, hein, Deus? Obrigado, meu amor. Estourou. Dois. Muitas graças. Dois. Enquanto eu tô tentando fugir, eu tô pegando dois. Minha mochila pra ver se eu consigo pegar a vodka. Ok. Cadê a vodka pra trás? Consegui dois. Desculpa, eu tô vendo cores. Eu acho que. Mas pra quê? Oh, do que vale os 4 pontinhos de mentor? Não rolar pra fora? De boa? Não, já rolou. Tá salvo. Jefferson. Não precisa gastar força de vontade ainda. Meus 4 pontinhos do mentor não seriam mais 4 dados a mais? Sim. Então tem mais 4. Pode jogar mais 4 dados. Porque tá ruim, hein? Deu 2, né? Não, você já tá seguro do lado de fora. Mais um. Mais ou menos. 3 sucessos. Não, aquele lá eu troquei. Vai matar a Ludmilla, aquela invejosa. Meu conceito é racional. Eu não sei. Acontece, é um sacrifício. Não podemos fazer o sacrifício dela ser em vão, né? Vamos fugir. Exato, olha só. Ela chamou a atenção do monstro pra ela, logo, galera. A gente tem que fazer e valer a pena. Ah, 4 pessoas. Era só se a pessoa não conhecesse, mas acho que cedo. Quanto deu aí? Deu sucesso aí? 3. 3 sucessos? Você escuta a voz de Deus dizendo pra você. Corre! Sim, meu filho. Mas não aqui. Não agora. Mantenha sempre sua fé. Mantenha seus amigos unidos. Ok, vocês saem da barraca. Vai sair também ou vai ficar dando mais tiro? Não, eu tô correndo assim, pegando a vodka, que eu quero fazer o atacar. O Igor ficou lá dentro. Nada é um molotov. Ficou lá dentro, já era. Já era. Vocês veem lá, ó, você consegue pegar, quando você pega a mochila assim, vai puxando a mochila, esfarela a alça da mochila na sua mão. Conforme ela vai caindo, você consegue enfiar a mão por dentro sem puxar a garrafa da vodka. Tá bom, salvou a vodka. Salvou a vodka. Não pegou fogo, não pegou fogo. Eu tentei, mas eu ia usar a vodka pra atacar nele, agora eu vou desperdiçar a vodka. Mas você consegue salvar a vodka. Tá? As duas? As duas é dependendo de um teste de agilidade. Mas aí, pode salvar as duas. Vamos lá, vai ser um teste de... Vamos ver. Destreza mais pode ser furto se você tiver. Furto. Não tem. Ou, ou perseverança, perseverança. Isso você tem. Estresse mais perseverança. Vê isso, você quer muito aquela vodka. Aqui, Eves, foram um, dois sucessos, dois. Ok. Enfia a mão, pega uma garrafa, enfia a outra, pega outra garrafa e sacode com as duas garrafas na mão. Quando você tá fugindo, tá? E olha pra trás, aquele negócio ele cresce assim em volume, tá? A barraca, ela se rompe assim em cima dele. Ele dá um grito, expande aquela aura dele, maligna, por todos os lados, como se fosse uma explosão. Quando isso acontece, vocês são todos arremessados para trás. Metros de distância. Tá? Quando vocês estão voando para longe, sendo arremessados, a última visão que vocês têm é ele erguendo o Igor pela boca assim, puxando o Igor pro alto, arrancando o Igor do sono dele, e o Igor desesperado, aquela mãozorra na boca dele. Vocês veem ele arrancando a língua do Igor pra fora da boca, tá? E esmagando o crânio do Igor no chão depois. E aí ele expande aquela aura dele maligna, dá aquela explosão, vocês são arremessados pra trás. Todos vocês vão jogar agora um teste de vigor, mas... perseverança pra ver se vocês vão conseguir resistir a isso. Quem falhar morreu. Gente, nossa. Brincadeira. Nossa, que ignorância. Precisa de três sucessos. Também é contínuo, né? Pode gastar força de vontade agora, quem quiser. Vai precisar de quantos sucessos? Três. Senão... Morreu. Não, uma morte. É, o Google ele mudou a interface dele. Deu uma... É porque você pôs o Fiscat. Não, tinha posto o Fiscat. Não sei se eu quero arriscar. O Fiscat é legal. Não, o Google ele tá com uma aparência diferente mesmo. Quantos dados? Conseguiu? Força de vontade? Não, três. Mais três. Mais três dados pela força de vontade. Foi três sucessos. A menina não quer viver. Estourou um... Três sucessos. Tá. É vigor mais perseverança. Se for gastar força de vontade, soma três dados a mais. Três sucessos? Sim. Muito bom. Também o pessoal tá com medo de mover, né? Bando de cagão. Não, esse é... Morreu. Morreu. Tchau. Vai pro DCI. Tô brincando. Não, na verdade esse é 10. Esse é 10. Eu jogo de novo. Ah, tá melhor que hoje, ó. Tá craque. Só dois. Me fudi. Eu tinha que usar força de vontade se eu quiser jogar de novo? É. Força de vontade joga mais três dados. Um só daqui eu tiro e jogo mais três dados. Isso. É, eu acho que joga mais três dados. Sou obrigado a isso que só deu dois. É, não adiantou nada. Fracassou? Deixa ela pra trás, enquanto ela tem atenção no fundo. Eu consegui três. Show. Consegui. Passou, os três, boa. Bem que eu estou mais, menos força de vontade, mas vai juntar. Não era pra ser. Pode gastar mais uma força de vontade uma vez ou não? Só uma. Alguém me empresta uma coisa discreta, grafite da minha mão. Três. Três, passou também. Quem passou? Oh, os demais fracassaram. Lembrem que tirar. Que peninha, que peninha. Bom, vocês que fracassaram, obviamente vocês estão mortos. Vício e virtude. Tá morto mesmo? Não, calma, calma, calma. Calma. Calma. Vocês que fracassaram, vocês são arremessados longe, caindo no chão inconscientes. Os demais que passaram, vocês são arremessados para longe, caem no chão, mas vocês continuam conscientes. Tá? Vocês... próximos vocês estão, né? E assim, vocês estão muito, muito, muito atordoados. Vocês sentem uma dor que recobre o corpo de vocês inteirinho, tá? Mas vocês conseguem manter a consciência apesar dessa dor indescritível que vocês sentem. O que vocês que permaneceram acordados vão fazer? Xingar a mulher. que invocou essa merda. Hã? Não perde vida. Vou tentar arremessar uma das vodkas. Não. Não vai perder vitalidade. É só a onda de choque, é só um impacto mesmo. Eu acho que não é uma boa ideia arremessar a vodka nele. Você acha que não é? Eu acho que não. Por quê? Porque vai chamar a atenção dele de novo. Tá. Você se levanta, né, de onde você caiu, e dá aquela olhada ao redor procurando aquele monstro, aquele ser estranho, grotesco. Tá? Enquanto você vê a Ludmilla já preparando a vodka. Alex fala, não, a vodka não, vai tá ruim, né? Vai tá ruim, Zovski, né? E aí você olha na direção da barraca, a barraca destroçada, caída pelo chão, certo? E nem sinal do monstro. Não tá mais na barraca. Pouco a pouco, vocês vão levantando pra olhar e tentar arremessar, mas não vê sinal do monstro na barraca, não. Não tem. Não tá mais quente. Não tá mais quente. Pelo contrário. Agora tá frio. Começa a esfriar. E aí começa a se precipitar neve. Aquele ambiente seguro que você tinha encontrado pra vocês ficarem, né? Oi? Vai lá. Pega aí. É RPG agora? Aê! Aquele ambiente seguro que vocês estavam, né, já não se mostra mais tão seguro, porque a barreira natural que... Tem um demônio. Tem um demônio, um tepé grande matando o lobo e o urso na floresta, né? Tem alguma coisa errada ali. Aquela proteção natural que a geografia ali fornecia pra vocês, ela já não tá mais sendo eficiente, porque começa a nevar, começa uma nevasca forte se precipitar ali, né? Pouco a pouco vai desaparecendo diante de vocês a barraca ali, porque vai formando uma névoa espessa naquela neve densa que está caindo. Onde os corpos estavam e onde estava o negócio. O Igor e a menina que invocou, vocês já não enxergam mais porque estavam na barraca, tá? O Yuri 2 morreu. O Yuri 2 vocês também já não enxergam mais. Yuri 2? É, Yuri 3? Não, Yuri 2. Yuri 2? Yuri 3 ficou vomitando. Yuri 3 era você na outra. Real. E Yuri 2, vocês já não enxergam mais, que estava mais distante, a neve vai se precipitando ali, escurecendo tudo. E vocês ainda enxergam os outros dois corpos próximos de vocês. E vocês têm a sensação de que se vocês não se juntarem logo, vocês não vão conseguir mais se enxergar ali e se encontrar. Tamanha densidade daquela nevasca, daquela névoa que está se precipitando. E Deus lhe diz que essa neve que está caindo é uma coisa sobrenatural, uma coisa do mal. Deus disse, vamos embora, gente. Os dois que tinham caído desmaiados já acordaram? Não, estão caídos desmaiados ainda, vocês têm que agir. Eu falo para nós carregar os dois indivíduos ali. Eu vou e carrego um, se alguém quiser carregar o outro, senão mais alguém morreu na mesa. Para o ímpar aí quando os dois vão ficar vivos. O que vocês levaram com vocês está com vocês, eles vão carregar. Carregar. Né? Ou eu, alguém mais, ninguém mais vai carregar. Ajudou ali. Ok, então vocês dois estão sendo carregados, tá? Rapidamente vocês se juntam e a neve vai se precipitando, até que desaparece tudo ao redor de vocês. Vocês mal e mal se enxergam, tá? Por exemplo, você enxerga quem está imediatamente ao seu lado, mas não enxerga a pessoa que está além. Tamanha densidade daquela neve que se precipita. É uma coisa completamente sobrenatural. Olho para eles. Fala, ninguém solta a mão de ninguém. Achou o Yuri 2? Não, o Yuri 2 morreu mesmo. Morreu? O Yuri 2 faleceu, ele foi mestar. Nossa, coitado. Vocês podem tentar procurar ainda. Se vocês quiserem. O que vocês vão fazer? Não, Deus disse pra mim que o Yuri. Deus disse pra mim que o Yuri já cumpriu a missão dele aqui na Terra. Deus mandou essa mensagem pra mim, o Yuri já cumpriu a missão aqui na Terra. Deixa de isca. Mas não dá pra pegar os equipamentos dele. Vocês podem tentar. O que tem ainda? O que tem de bom? Ele tem lanterna. Olha lá. Também tem lanterna? Nas ferramentas não tem lanterna, mas ali tem lanterna. Hã? Se funciona. Testa. Você pega a lanterna, né? E a lanterna não é pilha, não. Lembra que nós estamos em 59, né? É aquelas lanternonas na manivelona, né? Pega uma lanternona desse tamanho e começa... Acende a luz, tá? A luz, ela dá uma piscadinha assim conforme ela acende, tá? Vocês veem os floquinhos de neve passando assim na frente da luz da lanterna. E todos vocês podem jogar um teste de raciocínio mais autocontrole pra tentar perceber o que está acontecendo. Quem tá desmaiado, não. Continua desmaiado. Está sono bem bom, velho. Um, dois... Três sucessos. Isso. Nenhum sucesso. Eu fui olhar pelo que caiu. Um sucesso. Quem mais? Três. Eu fui três. Três sucessos aqui? Tá. Com um sucesso. Você levanta a lanterna assim, vê os flocos de neve caindo assim, se precipitando. De repente a lanterna dá uma piscadinha assim, dá uma oscilada. Como se tivesse com mal contado. Quando ela dá essa piscadinha assim, você olha os flocos de neve passando assim na frente da lanterna, eles são cinzentos, escuros. Como se fosse cinzas realmente. Uma chuva de cinzas e não de neve. Aí pisca de novo, volta ao normal, fica aquela neve branquinha. Vocês dois percebem um vulto observando vocês. Aonde? À distância, à direita de vocês, cerca de uns 10 metros, vocês percebem que tem alguma coisa olhando vocês. Eles conseguiram chegar ao tamanho dessa vulto? Eu curto o professor que tá mais perto. Consegue. Ele viu? Eu apontei. Aponta, você vê um vulto passando. Qual o tamanho desse vulto? Desse tamanho assim. Uma criancinha. Obrigado. Um vulto quadrúpede. Não faz barulho. Não faz barulho. Completamente silencioso. Passa assim. E desaparece como se desaparecesse atrás de uma árvore. Mas você olha e não vê a árvore. Pode. Você vai fazer então um teste de... Faz de ofícios navegação mais raciocínio. Raciocínio. Ai. 8? Caramba. Esse cara sabe as direções mesmo. Aquele é 9 também. Um é 9. Tá, tanto faz. Um é 9. Beleza. Mais um. 4. Ok. Tá. Explica pra mim exatamente que direção que você tá tentando encontrar. A da barraca? A direção de saída? Tá, você sabe exatamente a direção em que está a barraca. E você sabe exatamente a direção por onde vocês vieram. Você tem noção precisa disso. Tudo bem, eu não sou. Não tem uma cor. Eu pergunto, vocês pretendem por onde a gente veio ou para tentar para onde vai acabar? Acho que é melhor sair daqui, né? Melhor sair daqui, né? Não sei, eu morri. Eu era o Igor, a menina, eu já morri. Até porque a gente precisa ver se os dois ainda estão vivos. Voltando então, certo, vocês vão se afastando, se afasta alguns metros, até que chega um ponto que está em completo silêncio, vocês não escutam qualquer ruído, qualquer ruído que denuncie a presença daquela criatura bizarra que vocês viram, tá? Vocês já ficam um pouco cansados e vocês sentem que é um local relativamente seguro para vocês pelo menos pararem para tentar descansar um pouco. E tentar verificar se os dois estão vivos. Legal. Então joga um teste de medicina para ver se você consegue trazê-los de volta à consciência? Mano, porque agora nem vamos esquiar, né? Vamos voltar. É só medicina. Nem vamos esquiar. Um sucesso. Um sucesso. Eles estão aparentemente somente desmaiados. Você sabe que se você dá um chacoalhão neles, você consegue que eles despertem. Porém, os sinais vitais deles estão bem fracos. O que você faz? Você fala isso pro grupo? Não, aviso eles. Olha, eles estão com os sinais vitais bem fracos. Eu não sei como reverter isso, mas acredito que se a gente tentar acordar eles, eles vão acordar normalmente. Mas não é melhor deixar eles dormindo pra recuperar? Deixar eles descansar mais um pouco. Sensato isso. A gente pode tentar. Deixando a pokebola. Deixando a pokebola. Aí vamos manter aquele mesmo esquema. Dois ficam olhando, os outros dão uma descansada legal. Pode ser. Ok. Posso ficar? Vocês têm Eu tenho uma besta. Beleza, então vai nós dois primeiro. É, um com a arma e o outro acompanhando e o outro da arma depois. Tá. Revezamento de armas. Então beleza, fica os dois aqui primeiro. Depois eu sei mais alguém. Show. Ok. Perfeito. Tá. Então vocês param ali pra descansar um pouco. Só um recado, ninguém invoca nada. Tá bom? Não interessa, ninguém abre a boca. E é isso, o ceticismo agora? Olha, depois das coisas que eu ouvi, né? Só tô vendo, ela só perdida vendo, ela viu. Ok, tá. Então vocês dois ficam ali vigiando, enquanto os demais tentam descansar um pouco. Tá? Quanto tempo vocês ficam ali, aproximadamente? Até eles acordarem? Tá. Nossa, noites são mais longas, lá acho que umas 6 horas cada grupo. 6 horas? Umas 12 horas de noite aí. Ok. Tudo bem. Bom, vocês ficam ali, acordados. Tá? Vai passando tempo, vai passando tempo. Assim, vocês devem estar numa adrenalina muito louca depois do que aconteceu. Porque. É, pode ser a vodka também, a sopa, sei lá, né? Mas assim, não bate sono em vocês. Apesar de que vocês estarem sentindo um cansaço muito grande no corpo. Tá? Mas não vem a sensação de sono. Então vocês escolhem se vocês querem dormir ou se vocês querem permanecer acordados. Descansar é sempre bom. Ok. Passa um tempo ali que você acha que já tá bom, né? E aí passa a bola para eles dois. E aí vocês dois vão tentar descansar. Vocês dois acordam, então, quando eles chamam vocês. Pode, com certeza. Joga para mim, então, de simulação. Mais destreza. Vamos ver. Três. Bom. Você se oculta. Tá? Você se afasta um pouco do grupo, sabendo exatamente a direção de que eles estão. Tá? Vendo assim vultos assim distintos ali no meio daquele negrume, daquela brancura cegante. E aí você sente assim, põe a mão, você sente que tem uma árvore. E você fica encolhidinho naquela árvore. Aí fica durante o turno de vigia. Você fica mais perto ali do grupo, preparada com a sua besta, olhando os arredores, tudo, certo? E durante esse tempo que vocês ficam de vigia, você escuta passos não muito longe de onde vocês estão, o tempo todo. Que tipo de passos? Passos pequenos e lentos. Eu amo bem o set. Aham. penso que pode ser qualquer coisa, mas ainda tô meio assim, cagada. Você escuta esses passos assim à distância, mas eles não se aproximam de onde vocês estão. Você, atrás da árvore onde você tá, você olha ao redor ali, escuta esses passos também, e aí você, subitamente você vê um vulto passando no meio daquela brancura, tá? Mas nunca se aproximando de você. Daí a pouco você vê um outro vulto passando aqui atrás, você olha e já sumiu, certo? Vocês têm a sensação de que tem alguma coisa ali próximo a vocês, mas vocês não, é como se estivesse cercando, mas vocês não conseguem enxergar direito, entender qual que é o caminho que essas criaturas estão fazendo. Tá dia? Então, tá aquela névoa, vocês não conseguem saber se tá dia ou tá noite. O tempo que vocês passaram já deveria tá dia, né? Posso usar meu sexto sentido para ver qual o perigo essas criaturas vão trazer pra gente? Criação do bem ou do mal? Criação do senhor ou do senhor? Pode, é uma boa. Deixa eu ver aqui rapidinho como é que funciona o sexto sentido. Não, só duendezinhos que estão protegendo. São só gnomes do gelo. Mas a galera não acordou ainda. Acho que depois de 12 horas. Depois de 12 horas já dá pra dar uns tapas na cara ali. Acordar ele já, né? Você sabe. Jogar vodka no outro. O mal ronda vocês à noite. O mal ronda? É. O mal ronda, tá rondando vocês. E tem uma sensação ruim te invadindo que não deixa você descansar direito. Tá lá tentando dormir, mas você não consegue. Tem aquela sensação ruim que não te deixa dormir. O que vocês vão fazer? Que vocês estão dormindo? Acordar os dorminhocos. A vodka no olho deles. Tá. Acordar legal. Você mal conseguiu pregar os olhos. Ele já vem te acordar. Tá? Aquela adrenalina, aquela sensação ruim, aquela névoa estranha. Malemar conseguiu pregar os olhos, eles vêm e te acordam. Vocês são acordados por eles tentando entender o que aconteceu. Sentem a falta de alguns dos seus companheiros que não estão ali. E aí vocês lembram assim, aquela visão trágica dos olhos da Mason sendo arrancando os olhos dela, né? O Igor tendo a língua dele arrancada. Né, e depois daquela explosão é o que vocês lembram. Vocês sabem que por causa daquela explosão vocês ficaram inconscientes. Certo? E aí, consegue andar? Joga um dado cada um de vocês, dois. Quero ver quem tira o maior valor. Seis. Um? E o seis. Seis. Tá. Você se levanta. Tá, quando eles acordam você, e você sente uma dor assim nos seus olhos, avassaladora. Uma dor muito grande, muito, muito, muito forte. Você põe a mão assim nos seus olhos, você tem a sensação de queimado, parece que seus olhos foram queimados ali, estão doendo. Tá, deve ter sido algum efeito daquela explosão. É a lógica dele. Né? Você quando acorda, você tem uma outra sensação diferente. Você tem uma dor no peito. Tá, conforme você vai... Te dá aquela dor assim intensa, aguda. Muito forte. Dor muito, muito aguda assim no peito, você sente. Quando você sente aquela dor que você mexe, duas coisas vêm na sua cabeça, né? Ou infarto, né? Ou eu quebrei alguma costela. Essa é a sensação que você tem. Eu não consigo levantar, né? Consegue, mas dói pra caramba. Você vai levantar. Faz aquele esforço assim devagar. Você tem que levantar com cuidado, porque dói demais seu peito. Provavelmente é feito da explosão. Ó, gente, sei que vocês estão com dor, mas assim, ou a gente fica aqui, ou vocês vão sentir dor em um lugar seguro. Então, eu informo eles da certeza de que eu tenho que o que está nos rodeando é mal. A tribo. Não está muito perto, mas você sabe mais ou menos a direção para onde fica. Você tem uma noção de como chegar lá. Voltar. Bem mais perto do que voltar. Voltar são dias. A tribo é algumas horas dali. Sugere a gente ir na tribo? Boa. Mas não, é pacífica, né? A tribo é. É de Deus, né? A tribo é de Deus. Tá, legal. Ok. Minhada. Certo. Joga um teste então de... É, agora não é mais navegação, porque não é mais o mapa de que você depende. Você depende de encontrar o caminho por si só. Seria um teste de sobrevivência, mais inteligência ou raciocínio que você tiver melhor. Pode gastar. Vai gastando, força e vontade. É uma boa. Gruda aí, galera. Junta aí. Pra escutar. E pra jogar os dados. Ai. Gente. Dormiu? Dois. Certo, você consegue se orientar, encontrar aquilo que você acha que é o caminho em direção à tribo. Tira. Joga da defunto fora aí. Defunto. Deu bom lá, veio 4. E seu amigo, conseguiu? Putz, que pena. Nossa. Caramba, é verdade. Nossa, só entrou 4 pessoas. Então veio os 2 dentro da companhia. 2 dando 3 e 2 dando 5. Ai, tão bonitinho. Eu esqueci de falar pra eles no WhatsApp, etc. Eu só falei que a gente tava aqui jogando, né? Eu falei, a gente tá jogando D&D. Ele fez uma cara tão linda assim. Sério? Que legal. Ele tá de carro com a mãe dele, ela não sabe. É, deve estar. Emocionado também. Vai ter muito D&D. Vai. Bom, consegue encontrar uma trilha que você acha que leva até a tribo dos índios ali, certo? E vocês vão seguindo essa trilha. Chega um certo ponto em que, conforme vocês vão se afastando daquele ponto onde vocês estavam, vão se afastando cada vez mais do ponto onde estava a barraca, começa a ir clareando, tá? Aquela névoa ela vai se dissipando, dando a sensação de que realmente aquele local ele estava tomado pelo mal local onde vocês estavam, tá? E aquela névoa ela vai se dissipando, aos poucos vocês vão encontrando árvores, certo? Voltam a enxergar normalmente. Melhor coisa que vocês fizeram, foi muito boa, tá? No entanto, conforme vocês vão caminhando, vocês vão sentindo também os efeitos malignos daquela névoa ou daquela aura, daquele ser demoníaco. Vocês não sabem entender especificamente o que, tá? Mas vocês vão sentindo os efeitos daquilo e vocês vão ficando cada vez mais e mais e mais cansados, tá? Cada um de vocês pode riscar aí 3 quadradinhos da vitalidade de vocês. Faz só um tracinho em diagonal neles. Eu fiz X na cor de vontade, eu vou fazer X. Não, faz só o tracinho. É chato. Porque o tracinho significa que é dano de contusão. Na força de vontade não tem problema. Só na vitalidade. O tracinho significa que é dano de contusão. Se você fizer um X, significa que é dano letal. E se você pintar de preto, significa que é dano agravado, dano causado por coisas sobrenaturais que vai causar morte. Porque é um dano que você não consegue curar. Tá, o dano letal e o dano de contusão vocês conseguem curar normalmente. O dano agravado vocês não conseguem curar. Só por meios mágicos. Tá? Então, vocês têm 3 aí de contusão, de vitalidade que vocês perdem. Tá? Conforme vocês vão caminhando e vão sentindo os efeitos daquela aura maligna se abatendo sobre vocês. Certo? Vocês ficam cansados, vocês param por um momento. E nesse momento que vocês param... Os dois não tem mais? Como assim? Mais? Não. Oh. Não. Você quer ferir mais? Sei. É, quer ferir todo mundo. Né? Não sei. Você vai caminhando de extrema dificuldade, atrasando o grupo todo. tá? E você sente aquela dor nos olhos, você sente que sua visão está um pouco prejudicada. Você tem dificuldade para enxergar. Qualquer teste que você for fazer baseado em visão, você vai jogar um dado a menos por conta disso. Pode passar para alguém. Se você for dar um tiro instintivo, até de boa, né? Mas se você for, tiver que mirar realmente, você vai estar prejudicado. Você vai jogar um dado a menos por conta disso. Tá? Eu só tenho uma faquinha. Eu também só tenho aí. Uma faca. Vamos jogar dado para nós ver quem ganha essa arma aí, que é mais honesto, hein? Quem quer ela, pega um dado, o maior leva o rolê. Não, são duas pessoas só? Você, ou você também? Você tem? Tem uma pistola. Tem uma pistola aí. Ah, então pode ser ímpar ou par, né? Não, dá, tá mais fácil. Deixa eles disputarem. Quando eles disputam entre si é mais divertido. Quatro, eu ganhei. Nossa, quatro. Tem uma dois. Arma. Ó, aí sim. O senhor tá sempre cuidando de mim. Machucando os amiguinhos para isso. Vocês se sentem extremamente cansados. Deus tem os preferidos, né? Param por um momento pra dar uma descansadinha. Quando vocês param... Vocês ouvem barulho ao redor, nas árvores, escutam passinhos e risadinhas. Umas risadinhas assim. São animais. São animais. São animais, gente. São animais. São macacos na russa. É típico. Macacos na russa. É típico da região. Continua andando. O que vocês fazem? Vamos continuar, gente. Isso daí a gente tá cansado, a gente tá ouvindo coisas, a gente tá estressado. Falta algumas horas ainda. É. Umas 5 horas mais ou menos pra vocês chegarem lá. Eu posso usar o meu bom senso pra ter uma dica, não posso? Pode. Raciocínio mais autocontrole. Mas é o suficiente, é um sucesso. O mal cerca vocês. Vocês têm que se afastar rapidamente. Hã? Vocês estão no local que é plano, certo? E vocês estão cercados de árvores, vocês estão caminhando no meio da floresta. As árvores, elas são esparsas. Tem entre uma árvore e outra aproximadamente uns 3 metros de distância. Tá? São árvores bem frondosas, bem grossas, aqueles carvalhos, pinheiros bem altos. Tá? E essas árvores, elas não têm galhos baixos nos quais vocês possam subir. Ou se vocês tiverem unhas de gato para conseguir escalar aqui. Tá? Porém, dá para vocês se esconderem atrás das árvores. Com kit alpinismo também não dá. Com kit alpinismo dá. Daria para escalar. E aí vocês olham assim ao redor, assim nas árvores próximas, vocês veem vultos passando, vultos pequenos assim, com cerca de uns 30 centímetros de altura. É como se vocês vissem bebês. Bebês caminhando em pé, eretos, caminhando por detrás das árvores, espreitando vocês e rindo de vocês. Como não, as etimalias estão rindo. Já viram vocês? Já viram. Subitamente, de trás de uma das árvores vem uma pedra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu jogo de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Na sua direção. Levar uma pedrada, coitado. Peraí. Karma. Quanto que é sua defesa? Quatro? Caramba. Vou jogar um dado só. Sucesso. 8. A pedra atinge você. Ai, em cheio. Pega na sua cabeça assim e já começa a escorrer uma páscoa, uma papa gosmenta de sangue. Terra, alguma coisa que tava no meio da pedra ali misturada no seu sangue. tá? Sangue, gelo. Gelo, neve, né? Começa a escorrer ali, dói pra caramba. Risca mais um quadradinho de vitalidade. Aconteceu alguma coisa aí? Plof! Pedra na cabeça dele, ele cambaleia pra frente assim, até solta a arma no chão. Joga um autocontrole pra você jogar a arma no chão, ou não. Autocontrole mais perseverança pra você jogar. E aí você escuta... Uma risadinha. Vê um voltinho assim, dando risada. E voltando assim pra trás da árvore. No momento que você dispara, né? Você vê aquele vulto assim, voltando, tentando escapar do seu tiro. A coisa que você vê te deixa assustada, impressionada. É desse tamanho. Tá? Tem umas perninhas gordinhas, como se fossem perninhas de bebê. Eu sou um historiador ligado a superstições, eu não conheço essas criaturas. Joga um teste. Qual deles? Vai ser erudição e história, mais inteligência. E o meu? História e inteligência. Eu tenho erudição com livros raros, eu tenho ocultismo e memória. Pode jogar ocultismo. Pode jogar ocultismo mais inteligência. Pode jogar superstições em meio de história? Pode ser. Que eu ganho um dado a mais. Pode ser. Eu estou necessitado. É isso aí. É ocultismo? Isso. Muito dados. É um serzinho pequeno, diminuto, tá? Ele tem essa altura aproximadamente. Ele tem perninhas proporcionais ao tamanho do corpo dele, porém elas são gordinhas, todas enrugadinhas, cheias de preguinhas, de dobrinhas, tipo perninhas de bebê. Esse eu jogo mais um. Seus pezinhos, três. Eles são cheios de pústulas, assim, de bolhas, e lembram pezinhos de sapo. Não só os pezinhos dele, a pele dele, assim, tem uma coloração verde, escuro, verde musgo, tá? Algumas manchas pretas, como se fosse a pele de um sapo, realmente, cheio de pústulas, assim. Ele tem uma carinha, assim, um focinho pontudo, assim, como se fosse de um sapo, realmente, e fica rindo de vocês. E, diferentemente de um sapo, ele tem dentes, os dentes são pontiagudos, na impressão de que ele afiou os dentes com algum tipo de lima, tá? Seus olhinhos, eles são negros, e aí vocês veem uma única fenda assim nos olhos, como se fosse olho de gato, tá? Só que ele é fendido e a pupila em forma de fenda ali, ela é amarela, um amarelo meio brilhante, tá? Como se fosse aquele verde fosforescente. Hã? É, como se fosse um olho de réptil, né? Só que o olho brilha. Você olha aqui, você sabe que é alguma cria do inferno. Ah. Alguma coisa que você leu nos seus livros de ocultismo é uma cria do inferno. Eu sei como matar a cria do inferno. Geralmente pancada resolve. Teoricamente, uma cria do inferno não se mata, porque eles não existem, né? Nisso que você acredita. Mas você acha que se você der um tiro com sua besta nele, talvez funcione. Eu atirei. Então, joga armas de fogo, mais agilidade, vamos ver se você atinge ele. A defesa dele é 1. Qual então, subtrai um dado da sua parada. Tá, peraí. Armas de fogo. Que expansão? Muda de lugar. Armas de fogo, mais destreza? Mais destreza. Isso. Errou? Aí. Na hora que você dispara a besta, ele esconde assim. Tenta de novo. O virote passa por ele e fica oculto na árvore. E aí vem outro. Vocês veem outro passando e o outro. Vocês estão cercados, essas criaturas. E aí, meus treinados garantiu que eu conheci a criatura? Sim. Quando deu três sucessos? Três sucessos. Certo. Tudo bem. São crias do inferno, tá? Elas não têm força, assim, a ponto de ferir alguém, tá? Mas a força delas vem de forma diferente. Não é o que parece. É. A força delas vem de forma diferente. Elas são especialistas em irritar, desestabilizar emocionalmente e tentar as pessoas a praticarem atos malignos. Você compartilha isso com as pessoas? Sim, sim. O que vocês vão fazer? No kit de sobrevivência tem pistola de silenciador. Tem o quê? Pistola de silenciador. Não. Esse não. Eu vou até olhar no livro pra ver se no livro tem. Eu lembro que tô puxando de cabeça. De cabeça não tem. Kit de sobrevivência. Cantil, saco de dormir. Vamos decidir na sorte? Joga um dado. Se der par, tem. Se der ímpar, não tem. todos vocês podem fazer isso pra vocês terem pistola sinalizadora com vocês. Par tem, ímpar não tem. Eu tenho. Tem? Tem. Ah, ok. Aí deu? Não tem. Não tem? Tem. Não tem? Eu tenho. Que ninguém vai ter. Eu tenho, deixa eu entender isso aqui. Houston? Não, não. Eu tenho, não. Problema. Se esvada-lo, gente. Caraca! Mas quebrou aqui mesmo, eu acho. Que beleza, hein? Se esvada-lo, TPT. Que armadilha, obrigado. Patrimônio público. Era o chiclete que tava colando o negócio. Era o que tava segurando. Nossa! Olha isso! Tipo, eles já tentaram arrumar isso aqui. Algum pilantra falou, vou colar com o chiclete. Vamos ver quem vai ser o trouxa que vai cair nisso. Tem 500 buracos e nenhum dá certo. Prazer, trouxa. Agora vai. Não, de boa, de boa, de boa. Relaxa, não precisa ficar com essas coisas em cima dela. Vamos deixar no cantinho aqui. Sossegado. Quando eu precisar, eu pego ali. Não esquenta não, Marcos. Põe isso de lado. Cateamento, é. Resolve isso depois. Não tem aí, né? Pena. Os demais estão aqui. Quem conseguiu aí? Tem. Quem tem? Um, dois. Não, meu não deu. O dado é um aqui, não. Ah, que pena. Então vocês têm duas pistolas sinalizadoras. Você que disparou um tiro de besta no bichinho, tá? Perto da árvore onde você, perto da onde você tá, em cima da árvore, você escuta uma vozinha. Ei, você, olha pra cá. Continua andando, gente. Olha aqui. Continua andando, gente. Olha pra mim. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer! Eu viro e tento atirar pra direção. Você vira? Você olha, tem um daqueles homenzinhos sapo ali em cima da árvore. E faz assim. Não! É que você vai correr assim que você vê que você não tá. Tá funcionando! Mate-me, você vive! É o que me dá. Atira nele. Vai! Armas de fogo. Armas de fogo mais destreza. Qual que era? Defesa 1. É 1. Então subtrai um dado. Gil, joga esse dado com outra. Bom, deu um sucesso agora. Dois sucessos. Dois? Fica brava. Ok. E aí ele despenca da árvore. Puff. E cai. E faz um som de parafuso caindo no chão. Cai atrás da árvore. Aperto. Você olha, você não vê mais. Ele cai atrás da árvore. Não dá pra ir ver? Dá pra ir ver. A questão é, você vai? Iria pra pegar a fresta. Você tem certeza? Vou. Ok. Você vai e olha atrás da árvore e ele não tá mais lá. Ele sumiu. Como esperar? Tem uma poça de sangue, uma marquinha de sangue, um sangue preto, escuro, fedido. E a flecha da besta? A flecha da besta também não tá lá. E aí você escuta uma risadinha. Vai morrer! Vamos continuar, gente, por favor. Vocês fazem. A gente tá perto da tribo. Teoricamente perto da tribo. De acordo com a indicação deles, vocês estão chegando perto da tribo. Sim, vocês estão vendo tudo. Ela disparou a flecha no bichinho, o bichinho caiu, desapareceu atrás da árvore, começou a rir falando que vocês vão morrer. A gente tá perto da tribo pra eles verem o sinalizador. Vai depender muito da sorte. Tem dois sinalizadores. Se quiser tentar, eu vou usar o meu. Vai usar o seu? Vida, você depende ok. Da sorte. Dispara o sinalizador pra cima. Você quer mirar em algum ponto específico ou só tira, disparar pro óculos? Pra cima? Tá. Tem árvores ali que podem te atrapalhar. Tem que rolar um dado. Tem que rolar um teste. Tem armas de fogo aí, perícia? Não? Então você vai jogar destreza. mais armas de fogo, né? Ou seja, destreza, menos um dado. Eu tenho... Tem? Destreza mais arma. Então, destreza mais arma de fogo. Três sucessos. Dispara, ele passa por entre os galhos ali sem trombar em nenhum, chega lá no alto, dá aquele fogaréu assim. Ilumina tudo. Pode. Joga sua dissimulação. Quando dá aquele brilho no ar, no alto lá, né? Vocês veem que ele já corre numa direção pra se refugiar. Mais agilidade, da destreza. Nossa, enquanto ele tá correndo, eu tô gritando que se ele abandonar, ele vai morrer. E ele tá com machucado na cabeça, só pra lembrar. Eu ainda não cuidei do machucado dele. Ele disse que sumiu. Isso, cruza, deixa os pra trás que eu conheço. Esconda-se com a gente, abandone-os, deixa os pra morrer e você sobreviverá. Então, foram dois sonhos. Já tô, já. Tá, consegue se ocultar. Vocês não viram mais ele. Desaparece do campo de visão de vocês. E vocês fazem? Chegando, mas assim, galera, vamos correr. Algumas mãos precisam ser soltas. Vambora. Se ele quiser correr, deixa ele. A gente tava indo naquela direção, vamos continuar naquela direção. Ok. Consigo identificar quantos, mais ou menos. Ao redor de vocês? Tipo, tem uns 12 mais ou menos. Surto louco na cabeça. Poc! É um homem de boca feia. Tudo bem. Tá correndo então. Pode botar boca aí. Gente, a bolsa tá vazia? É, porque se não tiver, tá um suco ali agora. É, se não tiver, tá um suco. Checa aí. Acho que tem suco. Tem. Lara, Carol. Diz que é suco? Tem suco aqui. Era sorvete antes. Tá molinho mesmo? Ah, virou. Virou suco mesmo. Agora. É, suquinho. Tem de abacaxi, uva. Ô, de abacaxi banana. É bom, hein? E amendoim. É melhor. Interessante que não vazou, hein? Bom, vocês vão seguindo na direção. Tem como fazer um ataque surpresa? Bichinho seguindo. Hã? Tem como fazer um ataque surpresa? Na gente? Tem. Nossa. Tem. Ok. Você vai se afastando assim de onde estão os demais e chegando perto de onde eles estão ali no meio da árvore. E aí você vê um grupo deles. Tá? Um grupo composto de 5 deles que estão se afastando como se estivessem indo embora. Eles estão de costas pra você e não perceberam você ainda. Hã? Estão indo embora, estão se afastando. Tem certeza? Você vê que eu disse que eu ia te matar. Caramba, que violência. E aí? Eu vou pra direção da tribo. Direção da tribo? É. Ok. Ele tá voltando. Ignora os bichinhos e vai. Volta pra direção da tribo, tá? Quando você vai indo na direção da tribo, retornando pra trilha, você olha na trilha ali na frente e você vê um outro grupo de 5 deles também seguindo a direção da trilha. Estão de costas pra você também e não te viram ainda. Você pode tentar. Não é. Pode tentar, é uma medo. E aí, ploc, explode uma pedra assim na árvore perto de você. Já te vi. Vindo de trás, não dos que estão à frente. 5. Parou essa aqui, é só girar a pólvora, vai, 4 e 5 ali. Os que estão atrás, sim. Você deixou para trás, te perceberam. Os que estão à frente de você ainda não perceberam. Vai tentar passar? Quando você vai jogar então um teste de simulação aí, mais sua destreza. E quando você vai correndo, pode jogar um teste, vou narrando. Quando você vai passando assim, se afastando, no meio das árvores, assim, indo na direção, você vê um sapinho assim grudar na árvore. Mate o mar! E joga uma pedra em você. Conforme você desvia da pedra e vai tentando passar na frente do grupinho que tá mais à frente, um outro grita pra você. Mate o mar! E joga uma outra pedra em você. Deu sucesso? Um sucesso é bom. Ok. Eles ficam jogando pedras em você e gritando pra você: mate ou morra, mate ou morra, mate ou morra. E as pedras vão chegando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. E você tá passando por entre as árvores ao lado daquele grupo numeroso que tá indo na direção para onde você vai, tentando passar por eles, e as pedras vão batendo perto de você, fazendo um ruído cada vez mais estrondoso, que você tem certeza que vai chamar a atenção deles. Você começa a entrar em desespero ali, em pânico, e sente o desejo de atirar, disparar sua arma nesses bichinhos que estão na sua frente. Joga um teste de força de vontade. Força de vontade, você vai jogar. Você vai jogar sua força de vontade mais autocontrole. E força de vontade vai ser o que você tem no momento, não o que você já gastou sendo ponto. Conseguiu um sucesso? Tá. Você leva a mão à arma assim, mas aí você segura e se concentra só em passar e sair dali. E aí você vai e se afasta dos bichinhos, os bichinhos vão indo: mate ou morra, mate ou morra, mate ou morra. Jogando pedras, tá? Os que estão à sua direita ali, dos quais você está tentando fugir, tentando evitar que eles não te percebam, subitamente eles olham na sua direção como se ouvissem um barulho, e aí você consegue passar por eles, né? E se afastar deles. E se colocar em segurança. Tá? Quando você para e você deixa de ouvir a voz deles, deixa de sentir a presença deles, você encosta numa árvore, começa a respirar ali, né? Cansado, exausto, tá? Aí você escuta passos se aproximando, né? Você dá aquela olhada assim por trás da árvore e você vê não os bichinhos, mas eles cinco vindo na trilha, seguindo a direção da tribo para onde vocês estão rumando. Não. Se vocês estão sendo atacados, não estavam sendo atacados. Você estava sendo atacado. Tá até sangrando. Indo até a tribo. Bom, subitamente, no meio das árvores, à frente de vocês, aparece ele e segue na frente, liderando o caminho em direção à tribo indígena. Mas não? Não era aparecer pra eles. Ok, desculpa. Vocês continuam na trilha. Vocês continuam na trilha, seguindo, tá? Em direção, na direção que vocês acham que... É, pra algum lugar. Fica a tribo. É ali. Era ali. Tá bom, você continua indo. Tá? Você vê eles próximos, vai seguindo na frente, e eles vão ficando cada vez mais pra trás, até que eles vão se perdendo na névoa, se perdendo, e você não enxerga mais eles. Vocês seguem pela trilha que ele indicou, e chega um ponto que vocês não ouvem mais a voz das criaturinhas, dos demôniozinhos lá atrás, e nem vem sinal do guia de vocês, do navegador mais. O que vocês fazem? Firme, forte, bonito. Ninguém viu o sinalizador? Que tenha respondido para vocês? Não. Vocês viram o sinalizador. Mas os índios até então não emitiram qualquer sinal de resposta. São pacíficos demais. Beleza. Bom, vocês continuam na trilha. Ou naquilo que vocês consideram a trilha. Certo? E você vai seguindo, se embrenha numa névoa novamente e fica tudo obscuro, tudo difícil de você enxergar. E chega um momento que nem você, com seu senso de direção apurado, sabe mais para onde você está chegando. Para onde você vai. E o mesmo ocorre com vocês. Chega um ponto que vocês não enxergam mais o caminho para onde vocês estão indo. Vocês estão... Fica tão densa, tão densa, tão densa. E vai e toque na árvore. Você tromba numa árvore. E vamos unidos, marchando, e segue, e toque, tromba numa outra árvore. Névoa, obscurecendo tudo. E vamos pra frente, unidos, pra frente, pra sempre. E poque, tromba numa árvore. Aí você volta, chacoalha a cabeça e você olha aquela árvore e ela tá com duas manchas de sangue. Quer dizer, três. Tem mais uma mancha que apareceu agora. Você está trombando na mesma árvore constantemente. Não tem E agora, o que vocês fazem? Eu rolo a medicina para ver se ela tá bem. A árvore? Ok. A árvore passa bem. Eu passo com o meio ambiente. Nenhum vegetal foi ferido nesta aventura. Eu tô louca. Vamos descobrir. Você se pergunta isso? Real. Ok. Porque pra mim, eu tô pensando se eu tô tendo uma alucinação pra algum efeito de alguma coisa. Certo. Não conseguiu? Não consegui. Ela tá meio zonza, ela começa a perguntar, eu tô louca. E aí você começa a escutar na sua voz, na sua mente, uma voz. Sim, você está louca. Gente. Claro que você está. Você está dormindo, delirando. Vai se aproximando. Só tem uma forma de você sair desse delírio, de você voltar à realidade, de você acordar. Está nas suas mãos. Use-a. Encerra esse sonho terrível. Volte à realidade. Gente. Eu acho que é melhor a gente parar e descansar. Gente. Tá meditando? Nossa, na minha cabeça, estão me mandando matar. Estão te mandando o quê? Matar. Eu mesma? Exato. Só você pode acabar com o seu sofrimento. Exato. Profundo. Gente, vocês querem dormir? Ele tá longe da gente. Joga um teste de perseverança com mais autocontrole, já que você está meditando. Ele tá longe, desapareceu. Vamos, acorde. Não, ai. Ludmilla, eu sou sua consciência. Acorde desse pesadelo. Foram três. Três sucessos? Muito bom. E aí, o que vocês fazem? Ele falou pra... Nessa situação? Talvez não. Então, eu não acho necessário que essa voz na cabeça dela, algo na cabeça dela, ou são aquelas criaturas ainda mandando o rolê? Se ela tá ouvindo voz na cabeça dela, alguma coisa tá errada com ela. Seja criaturinha, seja criatura, vocês não ouviram mais nada. Gente, não deixem eu me machucar, por favor. Você sente uma vontade assim, enlouquecida de virar a besta por... Tá, na sua cabeça. Dela e tira a besta da mão dela. No equipamento tira a besta da mão dela. Você tem uma corda? Hã? No equipamento de sobrevivência tem uma corda? Tem. Tem que é exatamente isso. É a porta do Sullivan. Dá pro quarto da Bu. Então, acho que o mais sensato é amarrar ela na árvore pra garantir que ela... A árvore que ela tá bater na minha cabeça pra sangrar. Essa mesmo. Aí agora ela pode bater a cabeça sem andar, é só ficar assim. Pô, assim, ela não vai fazer nada. Não? Fica perto de vocês. Você tá vindo na minha direção? Não. Dentro de três, quem vai ser o primeiro a agir? Eu não vou ser amarrada. Eu pedi pra vocês não deixarem me machucar. Eu não quero ficar pra morrer. Ah, a gente vai desamarrar depois. Em algum momento. Uma voz na sua mente. Amarre. Amarre no pescoço. Olha na mão dela, ela vai te matar com aquilo. Ela tá com a besta levantando assim. Não. Eu tomei a besta. Tomou a besta? Ok. E aí ele toma a besta na mão dela. Calma aí. Você foi lento. Agora ele tem o poder. Ele pode te matar. Calma aí. Eu posso rolar persuasão. Não sei, eu tô entre intimidação e mentira pra tentar convencer ela a se amarrar. Não sei. Tenta convencer. Olha, se você, a gente vai amarrar só seus braços pra garantir que você não vá fugir e nem se machucar. Quando a gente acordar do descanso, a gente te desamarra sem nenhum problema. A gente vai ficar todo mundo junto aqui, então nada de ruim vai acontecer com você. Quem vai ficar acordado? E o sinalizador, vamos lá? Oh, ela avisou que estava escutando vozes na cabeça. Você também teve. Você também vai avisar pra gente que escutou vozes na cabeça? Não. Depois. Bom. A gente vai ficar em turno? Vai. Quem? Eu começo. Você? É. Prefiro ele. Você, quem sabe? Eu começo. Ele tirou a besta da minha mãe, eu tô tentando me amarrar. Tá bom. Mas tá bom, concordo. Amarramos a mão dela. Amarrou a mão. Tá amarrado na árvore? Não. Não, só a mão mesmo. Só a mão. Se precisar correr, nós temos aquela com as pernas livres pra precisar correr. Tá, então tá amarrado e vocês param pra dar uma descansada, é isso. O que mais? Você tá falando do sinalizador, vai querer tentar usar ele? Agora não. Não? É, legal. Você tá lá meditando. É, esperando passar a névoa. Tá lá meditando, esperando passar a névoa. De repente você escuta... você escuta um ruído. Perto de você. O ruído é mais ou menos assim. Hã? Ficou espreito, né? Fica espreito, mas você tá lá meditando. Você vai abrir os olhos pra olhar, pra procurar? Ok. Quando você abre os olhos e pra observar, você vê diante de você essa distância aqui, distância de 1,5 metros, né? Você tá sentado no meio da neve. Aí você olha diante de você, sentado, distância de 1,5 metros, sentado assim na neve, olhando pra você, uma raposa branca. Olhos azulados, lembrando o brilho pálido da lua. Olha pra você, cabecinha tombada assim. Ela faz um barulhinho pra você. Ela se levanta e vai indo na sua direção. Vai indo devagarinho assim, se abaixando. Vai indo na sua direção. Para próximo de você, uns 30 centímetros do seu rosto. Senta de novo. E fica olhando para você. Fica parado? Ela se levanta. Chacoalha o rabo. O rabo dela fica ondulando assim, com graça diante de você. É uma raposa, não é um gato. Fica chacoalhando assim. Ela se levanta assim, duas patas. Bate as patas no chão, quebra a mesa, né? Gira 180 graus e corre assim. Para uns 5 metros de você. Vira pra trás e olha pra você. Você vai seguir ela? Ok. Quando você se levanta e vai seguindo a raposa, ela balança o rabo novamente e corre mais uns 5 metros, para e olha pra você. Continua seguindo? Ela vai repetindo isso constantemente. Seguindo, seguindo, seguindo. Tem alguma noção se eu tô andando assim? Em direção eu tô indo, ainda tem névoa? Ainda tem névoa, você tá completamente perdido agora. Né? E a raposa vai levando você. Chega um certo momento, vocês estão lá descansando, vocês escutam aquele ruído. O que é isso? E aí vocês escutam esse ruído. E aí vocês veem, assim no meio da névoa, surgindo uma raposa branca, chegando na direção de vocês. Ela para, faz aquele barulho de novo. Fica parada ali, né? A raposa ela vai se dissolvendo na névoa, se dissipando na névoa. E aí vocês veem ele voltando. Entrando ali onde vocês estão. Você tá de cara com todos eles. Ela amarrada. Eu arrependi porque eu tirei a besta dela. Eu merecia morrer agora. Não. O que você viu? Por que você voltou? Porque eu segui essa raposa que vocês acabaram de ver. Ela apareceu na minha frente. Eu não tinha pra onde ir. Eu segui ela e ela me levou até aqui. Tá. É um bom motivo. Por tanto de coisa que a gente já viu hoje. É. Pelo menos. Aí vocês escutam no meio da mata. E aí vocês olham a raposa. Tá distante assim, uns 5 metros de vocês. Né? Parada. Né? De costas pra vocês, assim. Olhando pra trás e balançando a cauda dela. E fazendo esses ruídos estranhos. Ela trouxe você até aqui. Acho melhor se pegar. Eu também acho. E se alguém me perguntar, eu sei o que a raposa disse, tá? O som que a raposa faz se chama regolgar. A raposa regolga. Esse é o nome do barulho dela. Os patos fazem quack, os cachorros fazem uff, a raposa regolga. E aí? Estamos seguindo. Vocês vão seguir a raposa? Ok, muito bem. A raposa vai levando vocês. A gente tá longe da tribo. Pro inferno. A raposinha vai levando vocês. E aí a névoa começa a se dissipar conforme vocês vão caminhando. Ai, porque me abandonaste. Na direção... na direção que a raposa guia vocês. A criatura do senhor? Criatura do senhor. Né? A névoa vai se dissipando, dissipando, dissipando, dissipando, dissipando. Até que vocês param no alto de uma colina. Tá? À frente de vocês tem uma ribanceira, uma decidona, tá? A raposa, ela para ali, senta, fica olhando pra vocês, chacoalhando o rabo, né? Faz um último regougo e ela vai sumindo assim, desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo. E aí quando vocês olham assim adiante daquele... aquela decidona onde ela tá, aquele barranco onde ela tava, né? No topo daquele barranco, adiante ali... é um vale, e no fundo daquele vale, vocês começam a ver umas tendas feitas de pele e couro, de foca e de urso. A raposa era mesmo a criatura de Deus. E vocês veem índios ali. Índios. Né? Vocês veem indígenas russos ali. Todos montados em ursos polares. Você estudou sem camisa. Ele. Sem camisa. Não, era Yuri 2. É, Yuri 2 que estudou. E arremessando facas como se fossem balas. Como a gente pode... Eu lembro de algum livro de como entrar em contato com tribos e... de forma amistosa. Falaram que era passivo. Lembrei uma merda. Bom. Hã? É, sonho em socialização. É uma boa. Mãe ou socialização, quem tiver perícia pode tentar. Eu tenho um de socialização e um de mãe também. Não ajuda muito. Um dado. Quem mais tem? Socialização, manha. Mãe eu tenho. Aí. Eu tenho manha e eu tenho socialização. Tem os dois? Tem bom aí? Tem alto? Não, é um não. Também. Um também? Quanto tem aí? Tenho dois. Dois? Já tá melhor. Manha ou socialização? Precisam jogar com presença. Ou um ou outro. Ou mãe ou socialização que tiver melhor, joga com presença. Um sucesso. Um sucessinho? É. Nenhum sucesso. Tá com uma pedra no índio. Eu vim em paz. Estourou. Isso aqui é um 6? 6. Um índio não. Não, eles são um mansos. Sucesso já. Mano, se eles forem com a minha cara e me verem amarrado. Dois sucessos. Trouxemos aqui um sacrifício pra você, chefe. Boa ideia. Quanto? Dois. Dois sucessos, melhor resultado. Primeiro de tudo, vocês vão chegando, menos você. Com as mãos espalmadas pro alto em sinal de paz. É, ela tá assim. Sem exibir armas. Ela tá rezando. Me desamarra logo! Sem exibir armas. Não preciso disso mais. E aí vocês vão descendo aquela pequena colina, adentrando o vilarejo dos indígenas Mansi, certo? E aí a tribo para, olha pra vocês, as crianças se agarram as saias das mães e começam a chorar. Nossa! Ah, é. Nossa. De medo de vocês. Um bando de homem branco no meio dos indígenas. É. Tudo russo ainda por cima? Não, as crianças olham pra vocês. Desamarra ela, ok. Certo? Os adultos, eles ficam apreensivos, vão recuando, alguns pegam armas, apontam pra vocês. Algumas armas meio primitivas ali apontando pra vocês. Tá? E um deles sai com e dispara assim pro meio da aldeia e some lá pra dentro. E eles ficam apontando armas pra vocês. E conforme vocês vão, calma, estamos em paz, né? Eles ficam com as armas apontadas, mas vão recuando, como se estivessem com medo, né? Assustados. E aí vocês vão entrando na vila, passando pelas primeiras barracas deles ali, né? Eles vão se refugiando. Né, as crianças já são levadas pelas mães para longe de onde vocês estão, em pânico. E aí vocês veem um indígena velho, bem idoso, né, ele vindo, se aproximando de vocês. Né, no pescoço dele, assim, um colar feito de ossos, certo? E cobrindo a cabeça dele, assim, e parte das costas dele, assim, vocês veem um manto de pele, e é um manto feito da pele de uma raposa branca. E ele vai chegando, se aproximando de vocês, ergue as duas mãos em sinal de paz também, e fala pra vocês, por que estão aqui? A gente entende. Sim, vocês entendem. A gente veio escalar. É, na verdade não era pra vocês entenderem, né? Mas a pessoa que falava Mansi morreu, né? Então vocês entendem. A gente tava vindo pra escalar. E aconteceram coisas muito ruins no caminho e a gente teve que voltar, nossos amigos se machucaram e a gente tá procurando refúgio. Aqui não é o lugar de vocês. A gente sabe. Vocês despertaram um grande mal. Vocês são responsáveis por ele. Vocês têm que ir embora. Estão atraindo mal pra cá. Vocês têm que ir embora. É verdade. Pode tentar. Eu ainda tenho uma. Beijo, presente. Não. Presente? Não queremos. É muito bom. Queremos que vocês voltem pro lugar que é de vocês. Aqui não é o lugar de vocês. Por favor, se você não ajudar, a gente vai morrer. Eu ajudo. Mas vocês têm que ir embora daqui. Tudo bem. Vocês têm que ir embora. Então nos ajude. Ajudo. Eu guiarei vocês. Ótimo. Tô feliz. A gente precisa de curativos aqui. Dá e pra aqui fazer também. Deu uma testa sangrando. Testa sangrando. Estela quebrada? Não há nada que eu possa fazer por vocês nesse sentido. Tentei, Léo. Vocês têm que ir embora. Tudo bem. Vocês libertaram um mal muito grande. Vocês têm que bani-lo. A gente? Sim. A gente? Sim. Não foi a gente não. Quem trouxe o mal morreu. Foi a mulher. Já tinha dela. Não. Mas o mal cerca vocês. O mal segue vocês. O mal está com vocês. Vocês têm que bani-lo. Tem ideia? Ou então vocês serão dominados por ele. Esperem aqui. Ele não entre na vila. Fiquem aqui. Ele vai para a barraquinha dele e ele volta trazendo um punhadinho de ossos que ele põe num saquinho e uma baciazinha de argila cheia de cinzas. Ele vira e fala para vocês: qual de vocês aqui é aquele que tem a maior fé? Sobrou, né, irmão? Você é o que tem a maior fé. Sim. E tenho muito orgulho disso. Só você será capaz de usar isso, então. Só você será capaz de pegar isso. Não morra, Yuri. Ele põe na minha mão, eu derreto. Ele pega e põe assim na sua mão. Cai assim. Quando o negócio toca assim, o negócio quase cai. Eu sou o cara da fé. E segura. Quase despenca. Passe as cinzas em cada um deles. Uma cruz. Em você também. Isso os protegerá. Devolvo. Ele pega com receio. E aí ele pega aquele saque onde ele botou os ossos. Vocês devem levar isso até o centro do mal. Centro do mal? E aonde fica isso? Vocês sabem. Brasília? Vocês os trouxeram. Vocês o trouxeram aqui. A gente vai ter que voltar. Na cabaninha que pegou fogo. Lá. Voltem pra lá. Pera. A cabana que o demônio destruiu. A cabana. Minha cabana era a primeira. Todos concordam? Voltem para lá. Coloque isso no centro do mal. E o mal será banido. Mas ele tentará atacá-los. Nós sabemos disso. Unidos. Com o quê? Já viu tudo que vocês têm. Mão, ninguém não deu e certo. Com fé. Com fé. Com fé. Deu. É a única chance que vocês têm. Senão o mal pegará vocês. Então, começa a falar um pouco da palavra do Senhor pra mim. Só. Se algum de vocês duvidar. Olha que você ganha fé até lá, né? Vocês todos estarão condenados. Não tô duvidando. Eu tô querendo assim ser convertida. Depois do que você viu. Já. Você já viu o poder. Já deu pra. Quando ele fala isso, a raposa guiará, surge na entrada da cidade uma raposa parada olhando para trás e falando assim: siga uma raposa, eu estarei logo adiante. Não, você era meia. Foi de vendo a raposa. E o caminho ele vai se revelando claro diante de vocês. Diferente de outrora que tinha aquela névoa, que obscurecia a visão de vocês, parece que talvez pela raposa, talvez pela proteção mística que o pajé passou para vocês, talvez pelos ossos que ele está carregando, isso vai revelando o caminho à frente para vocês. Vocês vão seguindo. Sabe aquela sensação que a gente tem de que a viagem de volta é sempre mais curta? Vocês têm essa mesma sensação. Só que é uma sensação assim de que a viagem de volta foi muito mais curta. São que vocês têm aqui. Que vocês levaram horas para ir, vocês levaram minutos para voltar. O tempo parece estar passando de maneiras estranhas. E vocês vão seguindo pela caminho indicado pela raposa. Um indígena atrás revelando um cântico, tá? Para dar motivação para vocês. E ao redor de vocês, vocês vão ouvindo as vozes daqueles pequenos demônios tentando tentar vocês. Tentando vocês. Até que subitamente vocês enxergam a clareira e o acampamento onde vocês estavam. Uma barraca toda rasgada, coberta de neve, devastada. Parece que pegou pra caramba essas poucas horas que vocês tiveram fora. A barraca está quase que completamente coberta de neve. Aí a raposa ela para, fica olhando pra vocês, a ponta da direção da clareira. O chefe para próximo de vocês e fala: então, é hora de vocês se salvarem. Vocês não podem parar. Senão, o almoço pegará para sempre. Mãos dadas. Eu sei. Não? Nada de mãos dadas? Tá legal, ok. Beleza. Ok, acho que você tem mais festa que eu vou ficar com a minha mesa. Você vai ter mais peso. Inclusive, caça também. Acho que é melhor você ficar com a mesa. Não, gostei da ideia. Um em cada mão. Proto Ash e Evil Dead, né? Exato. Tem a motosserra também? Eu pego minha favorita. Fico até de humildade. Quando vocês dão o primeiro passo com a areia dentro. Volta em chamas malignas e encara com vocês. O arreio vindo de vocês são meus. Meu sacrifício. Vem que os carros entreguem-se. Seguinte. Passa as duas armas que eu tô pra galera. Fala pra ele agora, vocês atiram nele aí à vontade. Vocês faz a retaguarda aí pra mim, que eu vou correndo até o do centro do desenho da onde a moça tem verde, que eu preciso colocar esses dois lá no meio, senão não vai derrotar esse negócio. Manda bala. Ok. Tá, vamos lá. Vamos jogar iniciativa então. Iniciativa, ó. Só não atira inimigo, né? Só não atira inimigo. Deu ruim, deu ruim. É um D10 mais destreza, mais autocontrole. E alguns de vocês têm na ficha aí anotado modificador de iniciativa. Soma isso também. Um D10 mais destreza, mais autocontrole. Mais autocontrole. Mais alto. Mais os pontos de destreza, mais as bolinhas de destreza. É só um dado que vai jogar agora. Então um dado. Mais as bolinhas de destreza, mais as bolinhas de autocontrole, mais o modificador de iniciativa. Se eu somar tudo, é o resultado desse dado. É um dado só que você vai jogar. Um dado mais bolinhas. Isso. 15. Mais o quê? Mais destreza, mais autocontrole. Ah, não. 9. Também 15. 13. Da vida. 28. dado e aqui embaixo já tem o modificador somado, ó. Modificador de iniciativa. Já tá somado o destreza mais alto controle. Então, se eu somar esse valor aqui, eu somo a destreza alto controle. Olha isso! Gente, 20 para 6 já. Vamos começar a caminhar para o encerramento. Começar a morrer. Ah, ali tá mais ligeiro, né? Ela vai morrer. Quando é a iniciativa de vocês? 13. Grama. Cadê minha lapiseira? 13. 9. Tinha dado 15? Ah, tá. 13, 9. 12. E agora eu vou ver a iniciativa do demonião. Qual será a iniciativa do demônio? Chega o Nick Fury e fala: o senhor já ouviu falar da iniciativa do demônio? Daria uma gostosa. Daria. Vingadores das Trevas? Oh, melhor ainda. O líder dos Vingadores é o Vingador do Caverna do Dragão? Sim. Cinco mais três são 8. Mais um D10. Não, tá errado isso aí. 6. 14. Ah, não. Quando vocês entram e se preparam pra atacar o demônio, ele age primeiro do que vocês, enquanto você tá correndo e ele tenta atacar o portador dos ossos. Quanto que é a sua defesa? Defesa, nossa, 2. 2. O demônio ele joga 5 dados. Então eu tiro 2 da sua defesa. E o que passar de sucesso você vai receber de dano agravado. Caramba! Isso não foi. Que droga! O demônio ele se ergue diante de você. Nunca duvidei! Enquanto você sai correndo, ele se ergue diante de você. Eriça aquela garra, a ponte aguda dele pro alto e tenta te atingir. A impressão que vocês têm é que a garra do demônio transpassa o corpo dele como se ele fosse feito de névoa e não consegue atingi-lo. Parece que a proteção que o Indy jogou em vocês salvou você. Agora eu acredito. E você continua correndo. Era a fé que vocês precisavam, agora vocês conseguiram. Ok, iniciativa 13. O que vocês vão fazer? Atirar no demônio? Atirar no demônio? Vou tentar chamar a atenção dele. Eu vou jogar minha garrafa de vodka nele. Boa! Jogue. Então você vai jogar armamento. Que é arma... Aliás, esportes, que é arremesso. Mais destreza. Arremesso de vodka. E você vai jogar armamento mais destreza, que é a sua bestinha. Armamento mais destreza? É, armamento mais destreza. Iniciativa. 50 dados. 12. Né? 12. Não, tá correndo. Iniciativa 12. Não tive nenhum sucesso. Um sucesso consegue atingi-lo. Show. Consegue atingi-lo. Dessa vez, parece que protegidos pelo poder da fé, pelo poder das cinzas que tá em você, né? A sua flecha atinge em cheio o peito do demônio. Ele olha pra você incrédulo e vê aquela flecha perfurar o peito dele. Ele emite um murro de dor. Atinge de parede. Você tá me escutando, não? Olha pra cá. O olho você tá enxergando. Não chegamos nisso. Ai, chegaram no dragão. Tem isso não. E o demônio, ele sente aquele virote penetrando nele, ele olha pra você incrédulo e se vira pra atacar você e revidar. Jogou a vodka, né? Jogou a vodka arremessa assim, a garrafa cai no solo ali, né? E é engolida pela neve e desaparece no meio da neve, né? A neve absorve a vodka e fica bêbada. Some a neve. Iniciativa 9, não, 12. Boa, boa. Sai correndo, abre o canivete suíço, né? É aquele que tem um monte de ferramentas. Só que ele é russo, ele é desse tamanho assim. E ao invés de ser um canivetinho, é a faca do crocodilo Dandy, assim, né? Um facãozão assim, né? Abre o seu canivete, vai correndo e mira ali no tendão do capiroto. E aí você vai jogar armamento, que é a perícia da faca, mais agilidade. Mais destreza, desculpa. Lembrem-se que vocês têm força de vontade sempre. Esse é um bom momento. É sempre um bom momento pra gastar força de vontade nessas horas. Enfrentando o capeta. Sucesso? Quem nunca? Um sucesso? Ok. Vai correndo e você passa no tendão do seu facão. Do seu canivetinho, né? Passa no tendão dele. Quando passa, ele também olha incrédulo pra você. Ele sente a dor na perna, abre, começa a cuspir como se fosse lava. Tá? Você sente o calor daqui derretendo sua pele também. E aí você vê que ele tomba no chão. Quando ele tomba no chão, tá? Dá aquele esguicho, aquele sangue quente, como se fosse lava, assim. É que ele espirra na sua cara, espirra nos seus olhos. E você fica cego, não vê mais nada. Porém, você cumpriu o seu objetivo e conseguiu deter ele, pelo menos por um minuto. Tá? Apesar de perder a visão. Iniciativa 9, vocês dois. Agora que ele tá agachado, uhum. Ele tá mais ou menos na nossa altura. Mais ou menos na altura de vocês. Eu quero enfiar a faca no olho dele. Caraca! Muito bom. Mete bala. Então você vai jogar armamento mais destreza. Não tinha mais nem pousou, sei lá. Você já vai matar ele já. Só eu que não tive participação ativa na última luta. A minha parede. Desprezível. Só um. Um sucesso? Posso gastar força de vontade. Você vai correndo. Não precisa. Não. Já foi o suficiente. Mas você vai correndo, ó. Salta assim, com a sua faca em punho, enfinca ela na cara dele, bem no olho, assim. Ele vai tombando pra trás, desesperado e gritando. Desceu o pente. Então você vai jogar armas de fogo, mais a destreza também pra você atingi-lo. O quê? Desceu o pente. De bala. Hã? Pente de bala. Você vai jogar o pente nele mesmo? Ah, bom. Não, então estamos entendidos. Tem um penteado aqui, ó. Maneiro. Meu dano vai ser te colocar no estilo. Meu dano vai ser nas suas redes sociais. Pois você nunca mais terá seguidores depois desse penteado tosco que eu vou fazer. Eu não enxergo. Cansadinha? Quatro. Quatro sucessos? Caraca! Tal. Aquela sequência de tiros certeiros, assim, pegando a testa do demônio. Era o pente, ele tomba pra trás. Que deu os quatro. Quando ele tomba pra trás, vocês veem o Yuri 1 pulando por cima dele e chegando até a área da barraca. Em segurança, graças a vocês. Trabalho, galera. Obrigado. Obrigado, painho. Obrigado, painho. O que você faz? A gente chega no desenho lá, faz o que o camarada falou. Vamos meter esses ossos no meio do rolê aqui e já é. Põe ali. Quando você me arrependo depois. Quando você põe os ossos ali... É um filme que eu tô pensando, eu já me arrependi de ter feito isso. Quando você põe os ossos ali, vocês todos veem um brilho. Tá? A testa de cada um de vocês começa a brilhar e começa a arder, onde foi marcado com as cinzas. Tá? Aquele... Limpa! Aquele brilho compartilhado, ele é direcionado na direção do demônio. Tá? E conforme aquilo atinge ele, vocês veem ele todo ferido pelos ataques de vocês, ele tentando se levantar, tentando se agarrar ao mundo de vocês, ele sendo engolido pela própria terra num portal que é aberto diante dos olhos de vocês. Ele vai sendo tragado por aquilo ali enquanto ele tenta, não, se agarrar para fora sem conseguir. né? E ele tenta, num último... Obrigado. Uma última tentativa desesperada de levar alguém com ele, né? Ele tenta agarrar a pessoa que tá mais próxima dele pra ver se ele consegue levar com ele. Quem tá mais perto dele? Eu acho que sou quem saiu na porrada, não. Você que meteu a facada na cara? Então é você. Ele vai tentar agarrar você e tentar te levar pra tumba, pro inferno com ele. Eu acho que eu... Qual que é a sua defesa? Se ele de novo, você vem de volta. Oh, caramba, o cara que tem defesa 3. Sacanagem. Não, é 5 dados, jogo 2. Não! Explodiu 2! Já levou, né? 2! Tchau, amiguinho! Putz! Mais um! Você foi pro inferno! Ô, louco! 4 sucessos só! Só? 4. Se fosse 5 sucessos, eu ia te levar pro inferno direto. Se fosse 1 sucesso, 2 sucessos, né? Ele ia rasgar você assim, mas não ia conseguir te arrastar. Mas são 4 sucessos. Ele agarra a sua perna e começa a puxar você junto. A gente pode fazer alguma coisa? Devem. Devem. Devem. Você pode fazer um teste de força, mais perseverança pra tentar resistir. E vocês querem fazer o quê? Falaram que se a gente estivesse sozinho, né? Exato. Temos que estar junto e vambora. Vamos. Agora é aquele momento de... Hã? Dando tiro? Metendo mais tiro? Então faça a sua jogada de tiro. Vou tentar esfaquear o braço do demônio. Esfaquear o braço do demônio? Vou tentar pegar ele. Esfaqueei o braço do demônio. Armamento mais destreza. Vou tentar trazer. Agarrar ele. Enquanto as galera tá aí. Ok, beleza. Então você vai jogar junto com ele. Força mais perseverança. Se é força? Seus sucessos vão se somar. Força. Gastar uma força de vontade. Ok, lembre da força de vontade agora é o momento. Força mais perseverança. E força de vontade. Ok. Eu errei os 3, eu vou gastar uma força de vontade. Você errou tudo? Uhum. Não acredito. Mas vou gastar força de vontade. Olha, essa vida depende de mim agora. Olha, deixa... Ah, pode ir. Está certo isso? Eu não entendi essa palavra aqui. Passagem. 2. Tá, tive 2 sucessos. Eu não sei se esse é o nome do filme porque eu não vi, mas é. Eu acho que é. Eu imaginei que fosse isso. Matou. 3 então... sucessos. Eu tive 2 sucessos. Nada, 2 sucessos. É. Meteu a faca no braço dele, afrouxou o braço dele. Joga mais 2 dados extra por causa do da faca. Não. Acertou? Tirou um sucesso? Meteu uma bala no peito dele, você joga mais 3 dados extra então. 2 sucessos. 3 sucessos, 5. Eu tinha tido quantos? 4? 4. Quando o demônio segura sua perna, ela vai e puxa você. Eles vão, arrebentam o demônio na porrada. Mas porrada no demônio. Ele não resiste, ele solta a sua perna e ele desce sozinho para as profundezas do inferno, amaldiçoando o nome de cada um de vocês. Mas em vão, porque ele perdeu essa batalha. Quando o demônio termina de descer, o portal se fecha. Uma explosão joga todos vocês para trás novamente. Porém, dessa vez, vocês não perdem a consciência. Não ficam sequer atordoados. Vocês se levantam. Tá? E aí, toda aquela névoa que estava ao redor, ela começa a se dissipar. E vocês veem o brilho do sol entrando naquela clareira novamente. E aí vocês conseguem finalmente enxergar os detalhes daquela clareira que vocês só tinham visto à noite até então. É uma clareira muito ampla, muito grande. Tá? A barraca toda destruída ali no chão. Tá? Vocês ali naquele local onde vocês estão agora, aquele cansaço que vocês estavam sentindo cada vez que vocês caminhavam na direção do acampamento indígena, né? Aquele cansaço ele desaparece, né? No momento que os raios do sol tocam os seus corpos. No momento que isso acontece, as nuvens se abrem e vocês escutam um barulho. E vocês veem um helicóptero descendo dos céus e pousando ali no meio do acampamento de vocês. O que vocês fazem? Eu canto. Sinalizador? Como é que está descendo do céu? Um helicóptero. Ele já viu a gente, ele tá descendo. Tá descendo. O helicóptero pousa, tá? Quando o helicóptero pousa, começam a descer pessoas do helicóptero, né? Pessoas que estão vestidas de exploradores mesmo, de resgate, né? Vestido de médicos, né? Eles avistam a barraca de vocês, apontam ali na direção de vocês e já vão correndo, disparado, em direção a vocês ali. Pânico, o que vocês fazem? Os paramédicos, eles vão passando por vocês e vão até a barraca, ficam olhando a barraca. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Olha isso. Nunca mais contrato essa companhia. Olha esse corpo. Arrancaram a língua. Olha isso aqui. Essa mulher sem os olhos. Só falta achar que foi a gente. Né? É. Pronto. E aí vocês escutam um deles grita, aponta o corpo do Igor, da menina que invocou o capeta, né? Aí um deles grita, achei mais um! Né? Aí vai todo mundo correndo na direção onde ele achou mais um corpo. O que vocês fazem? Homem das Montanhas. Homem das Montanhas. Foi o Homem das Montanhas. Foi o Homem das Montanhas. Você tá falando isso pro cara? A gente acabou de chegar aqui, na verdade. Você tá falando isso pro cara? É. Homem das Montanhas? Foi. O cara não tá nem aí pra você. Foi, né? Você vai falando perto dele, Homem das Montanhas, Homem das Montanhas, né? O cara não tá nem aí, né? Ele chega assim, desenterra o corpo assim da neve, soterrado, né? Cheio de marcas de queimadura, como se fosse radiação que tivesse queimado o corpo, né? Olha assim. Pobre, pobrezinha, era uma mulher. E aí quando você olha para aquele corpo, você tem um arrepio que percorre sua espinha. Você reconhece naquele cadáver todas as suas roupas. Essa é uma das muitas boas. Tchau, mundo cruel. Era mesmo assim. Não. Você olha e se vê morta ali. Mas parece. A história parece muito. No chão. E aí eles começam a desenterrar outros corpos próximos, alguns corpos mais afastados ali, corpos que estão em algumas distâncias específicas, como se estivessem fugindo, né? Aí chega num corpo, desenterra um corpo, olha para aquele corpo. Como isso é possível? Olha só, o peito está esmagado, mas não tem qualquer outra marca de ferimento, né? E aí você olha, você reconhece suas roupas naquele cadáver, e aí você sente aquela dor no peito, você olha. Aquele cadáver que tá com suas roupas, tá com o peito esmagado, atingido por uma força avassaladora. Talvez uma explosão. Você não sabe dizer o que causou aquilo. Olha um outro corpo. Ah! Nossa, mais um corpo com os olhos arrancados. Você escuta isso e por um breve momento sua visão retorna e você olha um cadáver no chão com suas roupas também. Um a um vocês vão se reconhecendo, caídos, mortos, vítimas daquela explosão evocada pelo demônio. Ali no meio daquela clareira. Os paramédicos vão recolhendo os corpos ali, colocando sacos, fazendo todos os procedimentos investigativos para levar os seus cadáveres. E aí vocês olham para trás, vocês veem o índio e a raposa, os dois lado a lado, na borda da clareira, olhando para cada um de vocês e dizendo para vocês: vocês cumpriram a sua missão. Vocês conseguiram banir o mal que trouxeram a este mundo. Agora é hora de vocês irem embora. É hora de vocês voltarem para casa. E aí ele aponta assim para o céu, na direção de onde estão vindo os raios de sol. Um jato luminoso atinge vocês, abrindo-se um túnel de luz, na extremidade do qual vocês veem pessoas acenando para vocês e algumas pessoas das quais vocês reconhecem. E fazendo assim pra vocês. Vem, vem. Vem pro além. Vem pro além. Até que enfim o paraíso. Bora. É isso aí, minha gente. Vocês estavam mortos desde o começo. Isso aconteceu em 1959. E até hoje, ninguém sabe exatamente ao certo o que aconteceu com vocês naquela montanha. E aí virou o filme O Mistério da Passagem da Morte. Filme russo, muito bom. Tudo que aconteceu foi realidade. Eles acharam os corpos depois cheios de radiação e eles não conseguiram explicar até hoje. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Os corpos tinham queimaduras de radiação, peito estourado, língua arrancada, olhos arrancados. As pessoas saíram correndo das barracas com a roupa do corpo, sem proteção contra o frio. Ninguém até hoje entende o que aconteceu. O que aconteceu no passo de Dyatlov. Você morreu. Estou desolado. Para quem quiser ver, eu trouxe a Wikipédia impressa aqui. Esses são vocês. Tinha dois Yuris? Três Yuris? Tinha três Yuris. E um Yuri passa mal e volta embora. E da outra vez que a gente tentou, que você tentou jogar isso, você passou mal e foi embora. Então deu certinho, foi bizarro. Existiam três Yuris. Nós iríamos morrer aqui, ainda bem que eu saí antes de acabar. Podem folhear aí. Não tinha chance da gente sobreviver, porque era isso. Era isso. Vocês estavam mortos. A hora que eu peguei que era o filme, que aí vocês continuaram atacando ele, eu falei, não vai fazer diferença, nós temos que morrer nesse